Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos à 34ª edição do Nerdrops. Nós estamos hoje aqui com o Fred e Hugo. Olá. E o Kodoji, vulgo Fernando Rosa. Fala aí, galera. Essas introduções aí foi tão rápida que nem deu pra perceber, né? Ah, pois é, cara. Ah, velho, eu fui pego desprevenido, pô. É isso aí, vamos agora aos nossos e-mails. E-mails. Nerdman. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops, Nerdrops 34, referente ao programa 33. Comigo está o digníssimo e cabeludo Oliver Pérez. Como sempre, né, na leitura de e-mail, só sobra pra mim e pro Guizão. Alguém tem que fazer, né? Final do ano, não só ficou Oliver Guizão, Oliver Guizão, Oliver Guizão. A gente tem o primeiro recado aí da Rádio Animix. Fala aí, Oliver. Bom, a Rádio Animix aí, ela passa o Nerdrops às terças, às 22 horas, que no caso seria o programa da semana. Caso esse que vocês estão ouvindo agora. Exatamente. De manhã, se possível. Pra vocês, ouvintes da Animix, vocês estão vindo agora, na terça-feira, né? Às 10 horas agora. O programa reprisa aí às segundas e quartas, às 8 horas. E quinta-feira, às 22 horas. Isso aí, o nosso conteúdo semanal na Rádio Animix também. Oliver, o pessoal gostou do Nerdrops Times, hein, cara? Gostou, cara? É, tá. Nada como um plágio bem feito, né, cara? Ai, eu adorei a notícia do Robert Pattinson. É, a primeira versão, a metade da notícia fui eu que redigi, e a segunda parte da notícia foi qualquer um dos personagens do Snoopy. É, mas é isso aí, a gente tá por mais um atrativo aí do site. Cara, aguarde por mais pérolas, né? E aí, galera, quem quiser também mandar inventar uma notícia, porque são todas notícias inventadas, né? Apesar de... afinal de contas, o Guizão não tá gravando de uma poltrona de avião. Exato. Nem pretendo. Quem quiser mandar notícia pra gente, manda assim, ó, Nerdrops Times, manda pro nerdrops@nerdrops.com.br e coloca no subject Nerdrops Times, tá? Inventa a notícia aí, procura uma foto, coloca pra gente, se a gente achar bacana, a gente coloca também no site. Ou se for uma ideia sucinta, porém com conteúdo, você pode mandar em 140 caracteres aí, talvez com a hashtag aí, Nerdrops Times também, né? Isso, também, a gente faz o Twitter isso aí também. E lembrando, né, um @Nerdrops, perfil do Nerdrops, por favor. Por favor. Por favor, né? Facilite pra gente. Bom, vamos para os e-mails? Bora! O primeiro e-mail é do Frank Castle, 26 anos, Osasco, São Paulo. Ou como diz o pessoal do Teatro Mágico de Oss, do Mundo Mágico de Osasco. Fala aí, participantes do Nerdrop. Ele colocou o nome dos participantes aqui, né? É tipo, preencha aqui. Criativo, criativo. Foi bom, foi bom. Gostei muito do bloco de cinema onde falaram dos filmes de mitologia. E fiquei feliz de terem citado A Odisseia com Armand Assante. Foi você que disse, né, Oliver? Foi. Aquela segunda versão, né? Isso é um filme, assim, pra televisão. Já deve ter uns seus 15 anos de existência, imagino eu. Mas, cara, um filme muito bom, assim, sendo, né? Considerando que é um filme que foi feito diretamente pra televisão e tal. Tem uns efeitinhos legais. É, então, foi o que ele disse aqui, ó. Mesmo sendo feito pra TV, vale lembrar porque ele teve produção do Coppola. E Coppola é alguém que dá pra confiar, né? E outra, né? Foi onde possível, foi bem fiel com a história da Odisseia, né? Aproveito pra deixar a indicação do site Mitografias especializado nesse tipo de assunto. Muito bom. O site é muito bacana mesmo. O site é www.mitografias.com.br. Quem quiser acessar lá, tem um conteúdo muito bacana sobre mitologia. E sobre a adaptação de animes para o cinema, o que realmente promete é o Battle Angel Alita, de James Cameron. What? Se eu não me engano, é um mangá barra anime, né? E o James Cameron tá pra adaptar pro cinema. Sobre o iPad, acho o iPhone e o iPod foda. Já o iPad acho grande. Quem vai ler o HQ e os livros do Bison no metrô com eles? Aí, ó. Mais um ponto pra mim. Não, O iPad não vai virar tão cedo. Não, eu acho legal a ideia de ler quadrinhos, né? Mas, porra, comprar um negócio caro... R$3.000 R$3.000, cara, pra você... você ler quadrinhos e ainda ter que pagar pelo conteúdo, imagino eu, né? Então, cara, mas é isso aí. E ele completou aqui: enviado da minha Olivete. E a gente achando que tava mal, né? Outro que manda aqui um e-mail, é um e-mail sucinto, porém mandou, que é um interessante, é o Michael dos Santos Bege. Uma cor neutra, né? Atrapalha, não incomoda. O SUS não é tão neutra, né? Mas tudo bem. Oi, boa noite. Meu nome é Michael dos Santos Bege. Tenho 31 anos e moro em Americana, São Paulo. Gostaria de escrever que foi impagado o Luiz SUS cantar o tema do desenho Cavalo de Fogo no final do programa 33. Um abraço. Cara, eu vou te falar que, como a gente, no caso, a parte final da edição do programa 33 não caiu na minha mão, acredito que nem do Guizão também. Pô, foi uma surpresa, né, cara? O SUS se mandou bem. Eu acho que a mãe dele, foi o dia que a mãe dele ligou pra gente reclamando, né? Que ele tava meio louco. Monique Lemes, 21 anos, São Paulo, capital, analista contábil. Nossa, você colocou o currículo em anexo da gente aqui. É. Olá, Luiz Sussi, Guizan. Olha só, mudei de nome. Guizan. Guizan. Parente do Giban. Polar e Oliver, acho que lembrei de todos. Ó, se você lembrou o meu e do Oliver, o Sussi Polar você não vai esquecer. Pode ficar tranquilo. Estou enviando este e-mail por ordem do Sussi. Na verdade, é para parabenizá-los pelo podcast sensacional de vocês, como sempre, engraçado. Sobre o cast anterior, eu deixo os meus comentários. Também adoraria ver James Ackles como Capitão América, mas infelizmente não irá acontecer. Em todos os programas, o Sussi sempre tenta achar um modo de falar de Cavaleiros do Zodíaco. É isso que a gente tesoura muita coisa, vocês não têm noção. A vinheta do desenho do Capitão Planeta foi muito nostálgica, e a trilha sonora dessa vez estava muito boa, só dessa vez, olha, o resto é uma bola. Pô, a vinheta do Capitão Planeta é méritos ao Sussi. O espetáculo à parte foi o Sussi cantando o tema do Cavalo de Fogo. Valeu dar um replay no cast só pra escutar novamente. Agora terá que cantar sempre as músicas pedidas pelos convidados. Não força. Não dá ideia, fia. E falar em convidados, vocês precisam chamar para participar a senhora do cast, a senhora Jovem Nerd ou a portuguesa. Seria excelente. Olha, é negociável, né? Tem disponibilidade, pessoas, meu amor. Fácil acesso, assim. Exatamente. Bom, mas muito obrigado aí, ô Monique. Bom, e quem manda também é o e-mail, eu achei um e-mail bom, cara, é o Mário Segundo. Caros Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi, Oliver, Dualin, Balin, Killing, Feeling, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bufur, Bomburi, Thorin, Escudo de Cavalo, Pega Foda Não, do livro O Hobbit, né? Tá toda essa trupe aí. Lembrou até demais, né? Eu achei sensacional, cara, porque a gente comentou no programa passado, tinha filmes, né, que sempre saíam em duplinha, filme de mágico, filme de espionagem, ele lembrou de outros aqui. Ele diz aqui: gostaria de fazer um rápido comentário sobre um comentário que foi comentado. Comentário, comentado, comentário, comentário, comentado. No último Nerd Drops, a Idade de Cristo. Trabalhando isso, né? Onde foi falado sobre os filmes em duplicatas. Olha lá. Fato esse que eu já havia reparado ocorrer com certa frequência. Decidi fazer uma rápida pesquisa no IMDb dos filmes que eu lembrei ser... Fala de novo. IMDb. Ah, que nojo, assim. Dos filmes que eu lembrei serem do mesmo tema e terem passado na mesma época e encontrei isso. Cara, é assustador, velho. Inferno de Dante, né, com o Pierce Brosnan e a Sarah Connor lá, esqueci o nome. E Vulcano, que são filmes de vulcões e ambos passaram no ano de 97. Armageddon, do Sr. Michael Explosão Bay e Impacto Profundo, que passaram em 98, né, ambos de meteoros a Terra. Ou aerolitos, como ele... É o aerolitos, como ele menciona aqui. E também cita as animações, que apesar de não serem no mesmo ano, deve ter muito pouco espaço de tempo de uma pra outra, né? Que é o Procurando Nemo de 2003 e o Espanta Tubarão de 2004. Ambas, mais ou menos, com a mesma temática, né? E são as duas animações 3D no fundo do mar. E pra finalizar aqui, o que a gente comentou, o Grande Truque e o Ilusionista de 2006, sobre mágica. Além de outros que eu não lembro agora. Realmente dá a sensação de que são combinados como um acordo de compadres entre os produtores de Hollywood. Alguma aposta tipo, vamos ver quem faz o filme sobre o vulcão com maior bilheteria? Eu conheço dois podcasts de notícias que estão nesse esquema. Enfim, fica aí meu comentário e meus elogios ao podcast que eu sempre ouvo. Obrigado pelo e-mail aí, Mário Segundo. Abraço pra você também. E nos comentários do Estantes diz o seguinte: eu sou uma pessoa muito mais feliz depois do curso do Oliver Pérez. Oliver Pérez, trocadilhos do carinho só para você, diretamente para em breve assinaturas. Enfim, vamos lá. Raio que o Sparta. Foi digna do nosso mestre dos trocadilhos. Vocês lembram que vocês até zoaram que o Michael Bay ia ver os novos bonecos de Transformers da Hasbro? Viram? Ele foi lá, viu, brincou com eles e pronto. Transformers 3 já tem roteiro. eu acho que já tá filmado e tudo mais, cara. Sem dúvida. Hipocristo ficção. É, cara, esses daí são anos e anos de prática. Noites mal dormidas. Muito ensaio, muito estudo. Depois da metade do ano passado, velho, eu nunca mais dormi direito um sábado e domingo. É, vou falar isso pra mim. Outro comentário que a gente selecionou aqui é do Haruki. Ótimo cast, muito obrigado. Mas sério, vocês estão sendo patrocinados pela Apple, certo? Como vocês veem com essas historinhas de iPad, pode ser bom em algum caso? Ou como vocês mesmos disseram, em um futuro distante? Guizão está certo, olha lá. 2-0 aqui, ó. Guizão 2, Apple 0. O iPad não é nada demais. Tem produtos no mercado melhores do que ele. O hardware dele é muito fraco e ele faz menos do que o iPhone. Porém, o iPhone cabe no bolso, o iPad não. Se a mídia está falando bem do iPad, não tenha dúvidas que é porque a Apple está distribuindo dólares, pesos, reais, para melhorar a imagem do iPad, que foi horrível quando anunciaram. O iPhone tinha bem menos funcionalidades que seus rivais quando foi lançado, porém tinha touchscreen e design muito interessante, que eram seus diferenciais na época. É, quem quiser ler, entra lá no site do Drops, que vocês dão uma olhada no comentário que eu respondi pra ele, que evolução de mercado é diferente de revolução de mercado. Você fazer um produto que, sei lá, existia MP3 players, mas existiam de 100 GB, velho. Já existia MP3 players. Virar 100 GB é uma questão de tempo. Assim, uma coisa que eu acho do iPad é o seguinte, obviamente não tem nem revolução e nem evolução aí. É um produto legal? É legal, cara, mas ele tá mais com cara de supérfluo, né, de uma coisa que você pode viver sem, do que algo que seja uma necessidade. Bom, essa foi mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops. E sim, bora pro cast, né, Oliver Pérez? Tchau! Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Disney registra o domínio do filme de Homem-Formiga. Matt Damon e Paul Greengrass dizem que Jason Bourne está morto. Vin Diesel confirma quinto Velozes e Furiosos no Brasil. Percy Jackson é o novo Peter Parker no cinema. O roteiro do segundo longa de Wolverine está pronto e começa a ser filmado em janeiro de 2011. E vocês não vão poder fazer nada. Revelada a sinopse do filme de Capitão América. Papel de vilão em novo Conan foi oferecido a ator de Avatar. Começaram os testes de filmagem de Lanterna Verde. Essa semana a Pixar e a Disney divulgou o pôster final do filme Toy Story 3. Aguardadíssimo aí, que recentemente tem a versão do primeiro filme e do segundo em 3D. E a arte reúne os brinquedos antigos e os novos da série. O filme é o seguinte, né? O Andy vai pra faculdade, os brinquedos são doados pra uma creche. Aí o Woody, o Buzz e a galerinha lá tem que se adaptar ao novo lugar enquanto tentam se manter juntos. Quem dirige o filme é o Lee Urich. E Toy Story 3 estreia mundialmente 18 de junho, simultaneamente em 3D, 2D e IMAX 3D. Tô esperando bastante coisa dessa animação aí, porque com certeza a Pixar, velho, ela não vai fazer qualquer coisa, mesmo porque foi a animação que levantou o estúdio, né, cara? Exato. Você sabe que eu já falei uma vez e a Pixar não faz cagada, né, velho? Não, não faz. A franquia é mais por questão de respeito, né, cara? Eles não têm o porquê de deixar na mão de qualquer um e eu acho que vai sair uma parada muito foda, cara. Vai ser divertido pra cacete. Eu tô apostando que vai ser a melhor animação do ano aí, se não for da década. Seguinte, eu vou chutar aqui agora, hein? Pode qualquer filme que estreia esse ano, qualquer filme, não vai bater bilheteria do Toy Story. Mas pode ter certeza disso, cara. Não só de bilheteria, como de expectativa. Os trailers que passou, eu pelo menos vi na sessão do Avatar, cara, o trailer tem um 3D ignorante, né? Tem, ele é pra agredir mesmo. Cara, vou te falar que o rabo do dinossauro passou quase batendo o projetor, velho. É bacana mesmo, cara. Bom, mas dá pra esperar um puta filme, né? Eu fiquei mais impressionado com o 3D do trailer do Toy Story do que do Avatar, pra falar a verdade. Vou falar a real, cara. Eu também. Cara, eu saí do cinema puto porque eu achava que era problema na projeção. Mas não, cara, depois eu vi todo mundo falando, porra, o 3D não foi tudo aquilo, pô, James Cameron, tu não tá prometendo. E não, cara, foi uma bosta mesmo. Não uma bosta, mas pelo menos não foi nada demais. Eu tava esperando, sei lá, tipo, o filme sair mesmo, sabe? A gente tá dentro do filme, mas não foi isso, cara. Ficou muito estranho. Foi meio esquisito, né? Você vai esperando de tudo do Avatar e chega 5 minutos antes de começar o filme, velho. 30 segundos de trailer. 30 segundos de trailer, pô, acabou as suas expectativas, porque o melhor do 3D tá lá no trailer do Toy Story, velho. Nem isso, você assiste, você vê o puta trailer do Toy Story e você fala, mano, o Avatar vai ser foda, velho. Se o Toy Story já tá assim, você imagina o Avatar, cara. Nada, né? Não, o Avatar é muito bom, sim, tal, mas é, a gente tem que ver se esse tipo de 3D vai tá no filme, né? Porque no trailer eles têm que ter o apelo deles, né, cara? É, claro. Sim. Realmente foi feito no intuito de exagerar, né, cara? Então na hora que os personagens põem a mão pra fora, olha, nós estamos em 3D, cara, é realmente impressionante, bicho. É, eles literalmente puxam a audiência pras bilheterias. Muito bom. Tô, cara, expectativa mil pro Toy Story 3, sem mencionar que os dois filmes, eu não sei aqui no Brasil, né, mas lá fora eles tiveram reexibição no cinema e ambos em 3D também. E depois do trailer que saiu esses tempos atrás aí, saiu um novo pôster do filme do George Romero, que é o Survivor of the Dead, que é o sexto filme dessa série de zumbis que eu adoro, apesar de eu ter assistido O Último Dia dos Mortos Remake, eu achei uma bosta. E mesmo tendo assistido duas vezes, eu continuei achando uma bosta. Eu acho que se você assistir pela terceira, você só vai detestar mais. Então eu acho que só vai piorar. Acho que você assistiu pela segunda só pra ter certeza, né, cara? É. Foi. Eu aluguei errado, depois eu aluguei errado de novo, e assisti de novo e aluguei pela televisão. Nossa. Espera chegar uma televisão em 3D agora, né, cara? O slogan do filme é o seguinte: sobrevivência não é só para os vivos. E o filme marca o retorno de alguns personagens do Dia dos Mortos, né, que foi em 2007 que saiu aí. É, eles todos eles isolados numa ilha, que aparentemente estava livre do contágio, mas quem assistiu o Diário dos Mortos até o final viu que não é bem assim. A história se desenrola algumas semanas depois do surto inicial da infecção. Então, é o seguinte, o filme se divide em duas metades. Metade do pessoal quer matar todo mundo, que se foda e sobra todo mundo, minha sogra não é mais minha sogra, e o resto quer esperar uma cura, que é o que acontece normalmente, mas no final todo mundo se foge e tem que matar os zumbis. Na trama. Ok, acabou o filme, próximo. There's no cure. Acabou o filme e as próximas 20 sequências, né? Pois é. Acabou toda a história de zumbi da Terra. No elenco tem Alan Van Sprung, tem Kenneth Welsh, que fez Nevoeiro, Cat Munro, Devon Bostick. Esse daí ele tá vestindo a camisa do filme já, né, cara? Richard Fitzpatrick, que fez Quebra de Confiança, Stefano Colatti e a Tina Carcani, dos Jogos Mortais, estão no elenco. O Sprung e o Bosch já trabalharam no Terra dos Mortos, né? E o filme ainda não tem nada de ser definido, assim, ainda tá procurando uma distribuidora. Pobre do Romero. Cara, o Terra dos Mortos não achei tão ruim que nem a galera fala, mas o Diário dos Mortos, cara, e esse daqui, o Survival of the Dead, esse daqui eu só vi o trailer, né? Mas eles têm uma pinta de ser muito filme B, né, cara? O Jorge Romero tá voltando pra jogar na segunda divisão mesmo e tá declarando isso na cara, no estilo de filmagem mesmo. O Romero é bom quando faz assim. O que eu achei foda é que o Diário dos Mortos, ele pegou... É foda, né, cara? O cara inventou essa merda e pegou a onda do hack, velho. Não, na verdade, isso daí tá vindo desde a época da Bruxa de Blair, né? Sim, mas com zumbis, mano. Ah, sim. Hack é um filme que vale a pena, tá, velho? Deixa eu falar uma coisa, ô. Sinceramente, pra mim é um dos melhores filmes de terror, cara, que eu já vi, assim, eu acho ele impressionante, cara. Eu tô até com o DVD aqui, tá na minha mão, entendeu? Eu gostei muito mesmo, cara. Não, ele é na loja foda. PC, ah não, tem que comprar esse negócio, cara, é bom demais. O Hack, ele ganhou, falando em plágio, né, ele ganhou uma versão americana, cara, cuspida, escarrada e copiada pra caralho, velho. Quarentena. Nem o nome dos personagens eles trocaram. Não. Quarentena. Peraí, isso não é adaptação, não? Tipo assim, do... Não, cara, Quarentena não. É a versão Cacete. Americana do Hack. Direta e reta. Você pega dois DVD player, duas televisão, eu acho que eles devem ter até o mesmo tempo de filme, cara. É absurdo, cara. Cara, Eu não acredito nisso. Ô, oh, sem sacanagem, cara. Eu achava que essa versão americana era tipo assim, ah, eles fizeram Godzilla japonesa e fez o Godzilla americano, sabe? Fez o hack espanhol e fez o americano. Eu achava que era tipo isso. Eu não sabia que era plágio, não, cara. É igualzinho. Cara, igualzinho. É chupado, velho. Que isso? Ou talvez é só a versão americana mesmo, cara. Só que a única coisa diferente são os atores, né? E a língua. Ah, outra coisa diferente também é que um é bom e outro é ruim, né? Isso é muito importante. Olha só, se não existisse o hack, o Quarentena seria muito bom, porque a gente só considera ruim porque ele é uma cópia. Que nem a gente disse, ao extremo, cara, eles não mudam o nome dos personagens. Porra, pra você ver, a atriz principal é a irmã do Dexter. É a Debbie Morgan, né? Isso, e cara, e no Rec, né, que é uma atriz espanhola e tal, tem um nome em espanhol, e a filha da puta continua com o nome espanhol no filme americano, velho. Que isso, cara. Sabe só o que me irrita no Rec, eles falando, cara, isso me irrita muito. Porque castelhano, espanhol, no caso, é uma língua muito xarope, né? O cara vai entrevistar a menina, velho, a menina do cachorrinho. Eu vou entrevistar a menina que ia me andar com medo, ela. Esse cara é da velha, velho. Aí a menina responde. Ah, menina, cara, puta, velho. Só, meu, cala a boca, fala devagar. Eu vou falar uma coisa pra você. Na minha sala, cara, tinha uma amiga minha que ela veio do Chile, cara. E ela viveu 10 anos lá, então eu tento imaginar assim, aquele espanhol daqui da América do Sul. E ela tentava falar, e ela falava em português da mesma maneira como se ela estivesse falando em espanhol, cara. Então tu não ouvia ela falando direito. Velho, era muito rápido, velho. Isso daí não existe, cara. Meu pai tá 40 anos aqui no Brasil e não aprendeu até hoje. Que isso, Padre Quevedo tá 200. É verdade. Falar também assim, eu não vi a versão americana, eu nem tive vontade de assistir ela, assim. Eu gostei tanto da espanhol e, tipo, pra mim podia ficar por aí mesmo, sabe? Mas eu vi o trailer dela, cara, e no trailer eu tive a impressão muito forte que esse filme era pior do que o original, sabe? Não, cara, ele é exatamente a mesma coisa. Só tem 10 milhões a mais de efeito. Eu tive a impressão de que o espanhol, ele era mais convincente, sabe? Porque, tipo, é pra fazer essa ideia de ser uma coisa gravada na hora e, né, que pode ter acontecido e tal. E como, sei lá, talvez até por eu não conhecer os atores do filme espanhol, não fazer ideia quem é quem lá, então é mais fácil acreditar que aquilo é um bando de, sabe, é o pessoal que tá morando num prédio mesmo, com a mulher que faz uma matéria lá pro jornal e tal. Agora, velho, você vai ver o americano, você vê a Debbie Morgan lá no negócio, é o cacete, velho, essa mulher é irmã do Dexter, sabe? Não tem como a gente, sabe, tentar passar pra você que aquilo é uma gravação improvisada que foi feita como Cloverfield, sabe? Eu acho que vale a pena só por curiosidade mesmo, confiram as duas aí, cara. É muito esquisito, cara. O cenário, a locação é a mesma, cara. Eu não sei, cara. Os caras fizeram tudo igual, cara. Uhum. É estranho. A conclusão que a gente chegou que depois de Survival of the Dead, a melhor coisa que existe é o hack, né? Não é. Eu vi o trailer, cara. Só os primeiros 20 segundos a minha cabeça explodiu junto com a do zumbi, cara. O cara pega e bota uma 12 na frente da cabeça do zumbi e estoura, velho. Pô, não tem legal, como ser ruim. Você devia ver Zumbiland. Ou chegou e eu não vi, não sei. A gente tá impossível, né, cara? Tá falando de Survival of the Dead, vamos falar de Zumbiland, hack, quarentena. Daqui a pouco a gente fala do Shaun of the Dead, né, cara? É, que é muito bom também, né, velho? É muito bom, muito bom. Não. Ah, cara, eu só queria acrescentar que eu odeio todos os nomes de filmes de zumbi, tirando hack, porque todos eles são extremamente confusos pra mim. Tudo alguma coisa of the Dead, sabe? Então, isso é um saco, porque eu nunca sei qual filme eu assisti e qual eu não assisti pelo nome, sabe? Na hora de você comprar, você confunde, né, cara? Não, eu confundo tudo, cara. Eu não faço ideia. Se você me perguntar se eu vi pelo nome, eu não sei se eu vi ou se eu não vi. Sabe, tipo, Survival of the Dead, House of the Dead, Day of the Dead. Bom, confira aí no post o trailer e o pôster aí de Survival of the Dead. Então, galera, no mês passado, Stan Lee falou no Twitter que tinha conversado com o editor Edgar Wright sobre o filme do Homem-Formiga, né? E veio a público a decisão da Disney de registrar os domínios de vários dos projetos e que um dos possíveis é o do Homem-Formiga. Então, isso significa que a Disney tá obviamente, se precavendo pra que ninguém pense em registrar a... domínio, né? Acho que a Disney tinha que fazer que nem a Globo, anja. Comprar o registro e sumir com essa p... Pegar todos os artistas de destaque da MTV e colocar num baú, né, velho? Exato. Só aproveitar o Zeca Camargo e nada mais, velho. Homem-Formiga, pra mim, cara. Tá ligado aqueles caras que tinham uma banda? Que um era o homem bola, o outro era o homem água. Sei, sei. Uhum. Pra mim é um homem, cara. É, não, porque tipo, né, cara, tá tendo essa super onda, assim, de fazer coisas de super-heróis, né, desde, né, começou com o Spider-Man e tal. Só que, sei lá, parece que estão acabando super-heróis bons, sabe? E aí eles estão começando a, tipo, colocar qualquer coisa, velho. Eu... Pô, velho, mas tem tanta coisa boa pra se aproveitar aí, não, cara. Não, pô, tem, tem sim. Filha, velho. Exatamente, assim, tem muita coisa boa. Por exemplo, eu tô até hoje, faz uns 30 anos que eu tô esperando o filme do Thor sair, sabe? Tô esperando mesmo, assim, tá ligado? Mas assim, junto com essas ideias legais, parece que eles estão começando a puxar umas coisas que não tem nada a ver e, tipo, ver o que vai dar certo, sabe? A Disney, né, fez essa mega compra da Marvel. Uhum. E com certeza o Homem-Formiga, que nunca foi, pelo menos grande parte aqui no Brasil, nunca foi um personagem de destaque. É, definitivamente. Também, vocês entenderam? Né? Não foi grande. Então o que acontece, cara? Porra, eu acho que é um prato cheio pra Disney, meu. Deve ser um. Eu acho que deve render uma ótima comédia, por exemplo. Uma coisa meio sessão da tarde, não, sim, tipo, aquele filme dos cachorros, lá, os cachorros, os gatões. Exatamente, só não. É tipo, Bud, uma formiga da pesada, né? Sério, eu acho isso muito esquisito, porque. Assim, tipo, eu vejo eles fazendo muito isso em videogame, né? Assim, Nintendo Wii, principalmente. Tipo, já que tem uma parada que tá dando dinheiro, assim, tipo, no caso, fazer jogos casuais, lança 1 milhão de coisas, o que pegar é lucro, sabe? Você pegou alguma coisa, assim. E, sei lá, eu tenho a impressão que às vezes eles estão fazendo isso agora com filmes super-heróis também, sabe? Pô, posso estar até errado, mas, tipo, parece que, cara, Homem-Formiga podia muito bem ser um personagem de um filme, tipo, sei lá, que junta vários caras, sabe? E ele ser só um personagem e tal, porque não me parece ser um cara que realmente merece um destaque. Como é que você imagina uma luta final dele contra alguém? Eu não consigo imaginar isso, sabe? É, ninguém imaginava uma luta do Yoda, por exemplo, né? Mas o George Lucas fez questão de estragar pra gente. Então, não, na verdade, todo mundo imaginava uma luta do Yoda, né? Ah, cara, imaginava em termos, né, cara? Porque na trilogia original, sempre, pô, como o cara é um grande mestre, não sei o quê, passava pela cabeça alguma coisa, né, cara? Mas, sabe, ninguém tinha ideia precisa do que seria. E o Homem-Formiga, cara, porra, que ele vai enfrentar? O maior perigo dele seria o Chapolin, cara? Seria. É nada, aqui nas imagens que eu tô colocando, que eu vou colocar no post, que ele está perigosamente perdido entre os seios de uma mulher. Olha só. Você tem que mandar essa continuidade, então, cara. Isso daí deve acabar que nem os filmes lá do Monty Python, né? Com o pezão pisando em cima, né, velho? Mas olha, o Homem-Formiga, ele não faz parte dos Vingadores, cara? Eu acho que ele fez... É que tá, eu não tô certo também, porque tem outro personagem, que é o Jaqueta Amarela, que namorava lá, ou era casado, não sei, com a Vespa, né? Uhum. E a Vespa tem esse requinte diminutivo. É um viveiro esse lugar. Uma coisa, mas eu acho que o Homem-Formiga ele chegou muito cedo ainda nos Vingadores, cara. No Ultimates, que é a única parte dos Vingadores assim, que eu realmente conheço, a Vespa era casada com o Dr. Hank, né? Que era o gigante. É, o Hank Pym. E depois ele vira o Homem-Formiga, que é um projeto diferente que ele tava fazendo lá. E ele conseguia reduzir o tamanho dele e controlar insetos com um capacete que ele usava. Tá? E eu acho que isso moldou muito a minha opinião sobre o Homem-Formiga, assim, porque lá ele era um personagem secundário, sabe? Até mesmo, assim, o Hank Pym, ele era um personagem importante, mas não por causa dos poderes dele, jamais. Ele era um personagem importante por outras coisas, sabe? Tipo, no drama da história, assim, na questão se ele traiu ou não o pessoal, contando informação pros outros e tal, sabe? Então eu acho difícil imaginar ele numa carreira solo, ainda mais num filme, sabe? É, então, mas é o que a gente falou, né, cara? É Disney, vamos ver o que acontece. Com certeza a temática vai ser infantil, né? Verdade. Tinha um herói legal lá da DC, que era o Homem-Animal. Nossa, tipo, mega genérico, né? Especificidade zero, né? Homem-Animal. Qualquer coisa, né? Isso porque o ser humano, tipo, já é um animal, né? Mas tudo bem. Se ele pegava o poder de uma formiga, por exemplo, e a força que a formiga tem era proporcional ao tamanho do corpo humano dele. Então, cara, ele era muito veloz quando ele assumia, né, as características da formiga, e ele tinha uma super força, cara, porque a formiga carrega, sei lá, 20 vezes o peso dela, entendeu? Então, tipo, essa sim seria uma premissa interessante, mas não é o caso, né? Mas é como, acho que foi até tu que tinha falado, Oliver, não lembro quem, falou que botar, adaptar herói animal, cara, pro cinema fica muito escroto, velho. Fica muito bizarro, sabe? Tipo, nos quadrinhos até vai, mas num filme, velho, sei lá, fica meio estranho. Porra, o cara se transforma no animal, o cara tem os poderes do animal. Realmente, cara, meio estranho mesmo. É a velha questão, né? Tem coisa que funciona na mídia do quadrinhos que não funciona nas telas, né, cara? Então... É a tal da adaptação. Tem que ver o que os caras vão fazer mesmo. E, velho, tá certo que a gente tá expondo a nossa opinião aqui, cara, mas certeza mesmo só no dia do lançamento, cara. Isso daí não vai ter jeito. E durante, né, as entrevistas de divulgação do Zona Verde, que é um trilho de guerra que reúne a dupla dos últimos dois filmes do Jason Bourne, né, que é o ator principal Matt Damon e o diretor, que é o Paul Greengrass, eles estavam lá sendo entrevistados e, bem, no meio dessa entrevista, é claro que os entrevistadores não iam deixar de falar sobre o tal do Bourne 4 que todo mundo tava esperando, aí surgiram boatos sobre o Greengrass não estar presente, e o Matt Damon ficou naquela, ah, se ele não fizer, eu não faço. E no fim, eles realmente disseram que acabou a franquia Bourne pra eles no cinema. Mas isso é sinal que acabou mesmo o Bourne no cinema? Ou será que só não vai acontecer com ele? Olha, talvez seja um sinal de que acabaram os filmes bons do Bourne no cinema. Não necessariamente que eles vão parar com a franquia, né? Ou que pode ter um reboot, cara. Você falou tudo agora, velho. É, porque isso acontece, né, cara? Tipo, a coisa já tinha que ter morrido, já tinha que ter fechado, mas os caras não têm coragem de parar de fazer filme novo e ganhar dinheiro, né? Então fica empurrando aquela coisa sem sentido, né, cara? É, mas é porque a trilogia, ela tinha o arco de história da falta da memória dele, né? E partindo do princípio que o terceiro resolveu tudo isso, né? Não tem razão do porquê continuar, cara. Entendeu? Ele, pô, resolveu a vida dele, cara. Ele vai sair da merda agora, entendeu? E boa, cara. Agora ele lembra de tudo e os próximos três filmes ele vai passar bebendo pra esquecer. Aí fica aquela, né, cara, de herói que quer esquecer seu passado, né? Pô, agora, se eu não me engano, os livros originalmente, né, os livros do Lothlórien é uma trilogia, só que eles estenderam pra mais dois livros escritos por outros autores aí. Eu não sei se são bons, né, não cheguei a ler nenhum, mas vamos ver, cara, tem história pra mais dois ainda, né? Não, pior que tem história pra mais cinco, porque dizem que do livro mesmo quase não foi aproveitado nada, dos três filmes. Ah, sim, o livro pra um filme de espionagem, cara, ele deve estar muito datado também, né, cara? Ele é de qual sim, época? Sim, com certeza. Sabe? Ele acha, se eu não me engano, dos anos 70, 80. É complicado mesmo, não é? Ainda mais espionagem, né, cara, que é, tipo assim, hoje, pô, como é que ele não usou o celular ali naquela hora, sabe? Você ia ficar se perguntando isso. Ah, com certeza. Se você não falar malditos soviéticos, ia ficar esquisito, né, cara? E tem um filme também, A Identidade Bourne, você sabe que tem uma versão antiga, né? Tem. O Chamberlain, não é? Nossa! Eu ia falar Alan Quartman. Exatamente, as minas do Rei Salomão. Isso da época do livro mesmo? É, eu acho que é da época. Uma das minas do Rei Salomão era Sharon Stone. É verdade, ela era a mina do Rei Salomão. Olha só, cara. Mas é que esse... Era o Richard Chamberlain, a Jocelyn Smith, o Dan Roelliot e o resto, um monte de gente que tem mais consoante do que vogal no nome. Smith lá era das Panteras, não era? É, ela era uma das Panteras. Nossa, só o Oliver pra lembrar disso, né, cara? Ela era a Kelly Garrett das Panteras. Mas aqui, esse Green Zone, ele tem alguma relação com os filmes da franquia Bourne ou nada? Não, ele vai ser do mesmo gênero, só isso. Ah. Eu acho isso tão estranho, cara, porque quando eu vi o trailer dele no... Eu não vi o último Bourne, né? E quando eu vi o trailer dele no cinema, antes de aparecer o título dele, eu jurava que era um Bourne, sabe? Eu acho muito esquisito, tipo assim, o ator, ele sair de uma franquia dessa já, de três filmes, assim, que é tão marcante isso, e ir pra outro filme que é idêntico, sabe? Eu acho isso meio esquisito, cara. Eu acho assim, se acabar agora, cara, vai ser ótimo, porque Ultimato Bourne, velho, eu, na minha opinião, foi o melhor filme do ano, cara. Eu lembro que eu não pude assistir na época, então quando eu peguei os três de uma vez. Tava caraca, saindo o terceiro, eu fiz uma puta de uma maratona, cara, é muito foda. Mas sabe, tipo, eu acho muito esquisito, porque realmente, os dois filmes são muito parecidos, fazendo uma comparação grotesca, assim, é como, sei lá, o Keanu Reeves fez Matrix e depois ele fosse gravar o Equilíbrio, saca? Aquele outro filme lá. Sabe, porque, tipo assim, é muito o mesmo personagem e a mesma situação, sabe? Pra um ator fazer isso de novo, eu acho que acaba marcando ele demais, sabe? Acaba, tipo, estereotipando o trabalho do cara. Então, uma franquia aí, né, que se recusa a morrer, assim como algumas outras, né, que a gente direto vê em cinemas e em games aí, né, cara? Velozes e Furiosos 5 foi confirmado, né, e de acordo com o que o Vin Diesel disse no Facebook dele, vai ser gravado no Brasil. Quero ver um racha na favela do Rio de Janeiro. Primeiro, né, cara, você falou que no Brasil, cara, com certeza vai ser no Rio de Janeiro e Rio de Janeiro apenas, sabe? Porque Rio de Janeiro é o que há, assim, né, tipo, a visão de Brasil deles é o Rio e pronto, né? Ou é o Rio ou a Amazônia, né, cara? E não dá pra fazer corrida na Amazônia, porra. Exato. Imagina só os caras passando pelas árvores, assim. Ia ser praticamente o final do Retorno de Jedi, sabe? Pra eles, o Brasil só tem carioca e índio, né? Eles sabem que os cariocas estão no Rio de Janeiro. Os índios estão em algum lugar. Não interessa onde. Estão no resto. Não, pera aí. Os índios estão em algum lugar falando espanhol, né? Falando espanhol, exatamente. Mas essa história aí do Velozes e Furiosos se passar no Brasil já faz um bom tempo, viu, que circula. Acho que desde quando eles iam fazer o terceiro, o pessoal sempre jogou, o próximo vai ser no Rio de Janeiro. E aí saiu o terceiro, pô, Tóquio, não foi. O quarto vai ser no Rio de Janeiro, pô, não foi, foi México. Agora diz que vai ser o mesmo, né, porque o Vin Diesel se encontrou lá com o Justin Lee, que foi o diretor do terceiro e do quarto, e diz que já estão discutindo várias coisas, como as cenas de ação, os relacionamentos. E eles ainda disseram que uma equipe tá indo pro Brasil só pra ver a locação e ver que tipo de carro que eles vão ter no filme, né. Impressionantemente, vai ser um Fusca 69 e um Fiat 147. Tipo, ou então o Helen Beck do Roberto Carlos, né, cara? Cara, o que eu gosto desse diretor aí, o Justin Lin, é que ele, tipo, no segundo filme, tinha muita imagem CGI, né, cara? Então você não tem aquela sensação de carro mesmo, né, cara? Os caras simularam tudo via computação gráfica. É ruim demais. É ruim demais, cara. Fica muito artificial. E o Justin Lin, cara, ele, pelo menos no terceiro, ele meio que diferenciou um pouco, colocando o estilo drift, né? E no quarto ele voltou mais ou menos no que é o primeiro, cara. Mas, cara, sem muito exagero, assim, em CGI, né, cara? Eu acho que o filme mesmo tá certo, né? Não é um filme bom. Mas se a gente for analisar que o filme, né, tá aí por causa de uma proposta, a proposta dele é mostrar racha e mulher gostosa, então, quer dizer, ele conseguiu. Eu só achei meio forçado aquela corrida debaixo das grutas lá, que não teve nada a ver, né, cara? Ah, é? As cavernas? Cara, tem uma cena do 2 que eu não esqueço, que é uma hora que eles estão correndo numa estrada pra pegar lá o vilãozão, e tem o helicóptero da polícia que tá tentando pegar eles, que ele não sabe que eles são bonzinho também, que ele tem aquele arma de MP, que ó, se pegar no carro desliga, e os caras estão numa puta velocidade, e a hora que tem uma tomada que você percebe que foi muito mal feito, que os caras estavam gravando a 30 por hora. Teoricamente era pra ele estar a 150 por hora, então a 30 e o cara se jogou do carro, velho, e caiu na grama como se nada fosse acontecer, sabe? O cara não ia virar um churrasco humano, né? E no começo do filme, que os caras estão a 200 e qualquer coisa fugindo da polícia, a polícia manda o dispositivo no carro, o carro para na grama. Cara, ele entra na moita, ele entra na moita e para. Cara, eu não lembrava disso, velho, que droga. Ainda bem que esse... Minha Paris, da minha memória. Esse daí é o segundo filme, né? Isso. Então, esse diretor aí do segundo filme, ele que ia dirigir o Esquadrão Classe A, né? Acabou caindo fora, graças a Deus. O problema do segundo filme, pra mim, muito forte, assim, tipo, em relação ao primeiro, é que, realmente, cara, o primeiro fazia mais sentido, assim, eles tinham uma... altas coisas clandestinas lá pra roubar a peça de carro, participava de corrida, participava de pega, clandestino e tal, ótimo. Aí o segundo filme meio que virou uma coisa luta contra o crime, cara, e foi muito esquisito isso, sabe? Tipo, os caras eram quase combatentes, sabe, do crime, assim, defendendo a lei. Aí tem até aquela cena no final que eles se jogam, né, no navio com o carro e tal, sabe? Umas coisas que, assim, tipo, eu acho que estragou demais a série aquilo, sabe? Eu acho que aquele segundo filme foi muito fraco, cara. O terceiro eu nem cheguei a ver, o quarto eu achei ele normal, assim, tipo, normal em termos de Velozes e Furiosos, né, assim, não que seja um filme bom, bom, mas em relação às outras continuações, ele põe alguma coisa, sabe? Só pra reforçar um pouquinho que o Oliver falou. Então, teoricamente, Velozes e Furiosos é pra mostrar corrida, é racha e mulher gostosa, né? Óbvio. Racha e racha. É racha e racho, né? O primeiro filme é muito bom, né, cara? Tem a direção, assim, muito bom no quesito ação, né? Tem a direção do Rob Cohen, que na sequência, depois o Vin Diesel volta no Triple X com ele, né, cara? Que é mais ou menos no mesmo gênero, né, cara? Então, quer dizer, eu acho que eles tinham que voltar com esse Rob Cohen, cara. Ele pra filme de ação, assim, sem firula tecnológica, cara, esse cara é bom pra caramba, cara. Eu acho que o primeiro filme, ele vale também, porque, assim, na época, eu pelo menos consigo lembrar de nenhum outro, não sei se eu tô errado, mas eu não lembro de nenhum outro filme de ação que tinha um enfoque tão forte assim em corridas de carro, sabe? Naquela época que ele foi lançado. Então foi interessante porque deu um fôlego diferente assim pra filme de ação e até depois, assim, começou a esse negócio de fazer pegar à noite, de colocar neon em carro e tal, começou a influenciar muito outras coisas, sabe? A gente vê que nos videogames, cara, isso influenciou demais a franquia Need for Speed também, lançou o Underground e tal. E, sabe, acho que mudou muito o mercado mesmo. Pra mim ele tem esse valor. E é claro, não é uma franquia que vai morrer aquela nunca. Série ótima, né? A gente vai ver aí, tipo, sabe, Fast and Furious 15 ainda, sabe? Mas por mim já podia ter acabado há muito tempo, sabe? O que eu gostei do Velozes e Furiosos foi aquele filme que tentou trazer o mesmo estilo, que era Fúria em Duas Rodas, cara. Aquele filme é aquela Cara, eu vi aquele filme na TV, velho. Eu vi aquele filme por, sem sacanagem, uns 15 minutos. Eu não esqueço o que eu vi nunca mais, cara. Maluco, ele pega uma moto que anda 600 km por hora. Tinha um motor de avião nela, cara. Eu não lembro dessa merda, cara. Velho, o diretor desse filme tinha que ser preso, cara. Como é que o cara faz um negócio desse? É que ele não sabe dirigir. Como que ele respira, né? A 600 km por hora. É. Ele vai andando, cara, e os carros que estão estacionados na rua, na calçada lá, eles vão desintegrando, velho. Com o vácuo da moto, cara. É foda, cara. Tipo, né? Física zero, furo em duas rodas, um, né, cara? Não. O cara tenta fazer as 600 km por hora, mas ele não faz ideia o que deve ser 600 km por hora. Então ele meio que inventou como é que funciona o mundo a 600 km por hora. E tipo, a moto quebra, cara. Isso foi o mais inaceitável pra mim. A moto quebra, o maluco cai da moto e tipo, capota no chão e levanta. Tô de boa, sabe? Tô ótimo. Sacode o cepoeiro do jaqueta e continua a vida dele. Ô, velho, você caiu a 600 km por hora, cara. Ô, você não ia ficar, sei lá, cara. Eu acho que não ia ser um ser humano, sabe? Você é uma tira vermelha, assim, no asfalto, sabe? Tipo, vermelha, assim, cara. O cara ia raspar completamente lá, velho, sabe? Pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto. Que já bom, vamos mudar de assunto, deixa isso pra lá. Já esgotou, porra. E saiu no site CinemaSource que o ator que interpretou Percy Jackson no novo filme do Chris Columbus, né, o Logan Lerman, foi contratado pela Sony pro boot do Homem-Aranha, que vai ser dirigido por Mark Webb. Fez 500 dias com ela. Os estúdios ainda não confirmaram a informação, mas os editores do site disseram que a fonte é confiável e que estão por dentro da nova produção. O filme tem estreia marcada, por enquanto, pro dia 3 de julho de 2012. Cara, acho que nem deve ter muito a dizer, né? É um filme do Chris Columbus, né, cara? Ele já dirigiu Harry Potter, Harry Potter com um raio na mão. Exatamente, cara. Eu não vi o filme, tipo, eu não tinha vontade nenhuma de ver ele. Eu fiquei com alguma vontade, porque o André, o Magin do Nowload, e se ele estiver errado, a culpa é dele, falou que o filme deve ser muito bom, sabe? Que a crítica tava falando muito bem dele, assim, que é no estilo Harry Potter, mas é muito mais bem executado, sabe, do que os filmes que a gente tem da franquia até agora, né, Harry Potter. E assim, né, parece mesmo que é esses filmes mais tipo, teen, assim, né, tipo garoto descobrindo seus poderes, uma escola de deuses, uma parada do tipo. E sei lá, cara, de certa forma ele meio que tem o perfil de Peter Parker mesmo, porque o Peter Parker sempre começa como um adolescente, né, acho que não dá pra colocar um cara mais velho lá também. Porque assim, eu tava vendo aqui, tudo bem, ó, Logan Lerman, Chris Columbus, Percy Jackson, ok. E eu acho que, se não me engano, o Percy Jackson é filho do Poseidon. Mas peraí, não é Zeus que solta raio com a mão? É Zeus que solta raio, mas... Não, mas eu ouvi falar que ele é filho de Poseidon mesmo, apesar do raio. Então ele é um peixe fora d'água, né? Ou então o Poseidon acha bem, que é pai dele, né? É que a pensão do Deus deve ser maior, né, cara? Cara, aí a mãe vem aquela historinha, não, você é filho do Poseidon, filho, nossa. Afinal, o pai é quem cria, né? Eu vou te falar que eu estudei agora, dando estudado em mitologia grega pra gravar o cast de God of War, e cara, Zeus é um cara que tem um passado, sabe? Tipo assim, ele tem um histórico já, cara. Zeus com o Poseidon, né? Com o Poseidon também, mas isso é uma interpretação discutível, cara. Eu descobri isso também, eu fui atrás, não da forma como vocês estão pensando, mas eu procurei informações e eu acho que isso é discutível, cara. Não necessariamente com o Poseidon, mas Zeus tem vários casos ao longo da mitologia. Zeus, que em grego quer dizer passar pela em todo mundo, né? Pois é. O Zeus era a biscatinha do Olimpo. O Hércules é um filho aí bastardo do Zeus, né? Não. Cara, Zeus deve ter 8 milhões de filhos. Tô exagerando, mas tipo, ele tem muitos filhos. E ele teve 3 filhos só com a Hera, que era a esposa dele. O resto, então, é bastardo. A mulher chegou e falou, todos são Zeus. Ai! Bem, aí legal, tudo bem. Vamos colocar aí o Logan Lerman como Homem-Aranha. Mas será que é uma boa ideia, por exemplo, colocar o Logan Lerman pra 3 filmes do Homem-Aranha? Ah, cara, não vai engessar demais? Não vai virar muito o espetacular Homem-Aranha, aquele desenho do cartoon? Não, mais do que isso, não vai virar muito o tipo, que nem o Matt Damon, a gente tava falando ali, né? Não vai virar muito o ator de filminhos de super-herói, não, sabe? Porque o cara já saiu do filme aí de Filho de Poseidon, não sei o quê, pra fazer Homem-Aranha. Sabe-se lá o que vai fazer depois ainda. Eu acho que vai ficar muito repetitivo, cara, porque o filme do Tobey Maguire aí, do diretor Sam Raimi, enfocou tudo isso, cara, e a gente vai ter que ver de novo, né, com é verdade. Com outros atores que a gente já não tá gostando, e não é só a gente, e com uma direção questionável e com uma proposta questionável desde o começo, né, que foi uma decisão tomada a partir do momento que mandaram todo mundo embora e não viram outra saída pra fazer com que o Homem-Aranha volte às telas. Então eu tô achando, cara, que, porra, Jason Bourne tinha que continuar, quem tinha que parar mesmo era o Homem-Aranha, velho. Eu acho que a franquia do Spider-Man tá sofrendo o que pra mim é um problema sério dos quadrinhos da Marvel e da DC também, que é o lance do herói não morrer, você dá reboot, você vai contar a mesma história sempre, sabe? E assim, se o cara nunca assistiu um filme do Homem-Aranha, pode valer a pena pra ele ir lá no cinema ver esse novo que vai sair aí em 2012, mas se não for o seu caso, como não é o nosso, né, e provavelmente de todo mundo que tá ouvindo isso, acredito que todo mundo já tenha visto Homem-Aranha, por favor. Então, tipo assim, não tem o que o filme acrescentar pra vocês, cara. Porque assim, pra mim, pelo menos, eu vi aquela cena assim do Homem-Aranha, Homem-Aranha 2, principalmente, ele lutando contra o Octopus, ele, sabe, fazendo aqueles malabarismos, velocidade e tal. Pra mim, aquilo imortalizou Homem-Aranha no cinema, sabe? Porque era aquilo mesmo que eu queria ver e eu vi e fiquei satisfeito, sabe? Eu não sinto que eu preciso ver uma versão nova pra contar essa mesma história, não, sabe? Que nem esses comentários aí. O problema é que eles querem fazer uma versão teen, cara. Então, quer dizer, é tudo ambientado dentro do colégio, aqueles probleminhas de adolescentes e tal. Cara, vai ser Homem-Aranha Crepúsculo, sinceramente. O Homem-Aranha brilha no sol. Esse negócio de brilhar no sol é um problema, velho. Esse Homem-Aranha definitivamente não grudou. Não, não grudou. Eu também acho, cara. Não grudou mesmo, também acho. E embora o filme do Wolverine, né, tenha aquele desempenho que todo mundo já conhece, né, fez recordes nas bilheterias na estreia, né, com 85 milhões só nos 3 primeiros dias, e passou aí dos 180 na bilheteria doméstica aí, a Fox realmente parece que está determinada a conceder uma sequência pro Wolverine nas telonas, né. E aqui já estão noticiando que contrataram o roteirista Chris McQuarrie, que foi o ganhador do Oscar em 96 pelo filme dos Suspeitos, né, e ele pode adaptar a história escrita por Frank Miller, né, da minissérie de 82 sobre as histórias de Logan no Japão. O roteiro já está pronto, e outra notícia também que chega é que as filmagens já estão agendadas para começar daqui a um ano, com previsão de estreia por volta do verão americano de 2012. Filmagem vai ter um ano então, né, de filmagem e pós-produção, porque vai começar daqui a um ano com previsão para 2012, então eles vão fazer tudo em 2011, certo? Exato. É, mas eles estão dentro do cronograma, né, cara, então... Mas aquele negócio, o pessoal pegou 85 milhões em 3 dias, aí esse pessoal dos 85 milhões falou, meu, é o dinheiro mais mal gasto que eu já ganhei da minha vida. Ninguém mais foi, cara. Oh, mas eu vou te falar, eu não tenho orgulho disso, mas vou te falar que quando eu vi o filme do Wolverine, eu achei até um filme divertido, assim, cara. Tipo, ah, legal, tá aí Wolverine e tal. De, depois que eu fui ver a crítica, ver o que o pessoal tava falando de tão ruim, eu comecei a dar razão, sabe? Porque realmente, assim, tem umas coisas que não devia estar nesse filme, sabe? Pra... E agora, mostrar algum spin-off, vamos dizer assim, do Wolverine lá no Japão, né? Não que eu tenha lido, né? Não sei se é bom, nem se não, é a história, o quadrinhos é muito bom. Realmente, Frank Miller aí mandou bem na época. Cara, é uma história muito legal mesmo. Só que, partindo da premissa que Arma X era uma história muito legal, e eu até considero o Origins também muito legal também, e fizeram... Cara, Origins é ótimo. É, e fizeram o que todo mundo viu aí. Então, quer dizer, as chances são grandes de sair uma merda, né, cara? Mas, o roteirista é bom. Não sei se eles vão continuar com o mesmo diretor. Cara, espero que seja um filme que a gente possa desconsiderar o primeiro, cara. Quem sabe eles vão fazer um crossover com o Street Fighter agora, né? Ah, que é uma Kombat, série tipo, também primeiro. Que tem um histórico muito bom nos cinemas, né, cara? Com certeza. Então, cara, você tá falando, Oliver, eu acho que no diretor não volta, viu, cara? Não volta porque teve aquele desentendimento foda com a Fox, que foi o Richard Donner interceder, porque a coisa tava feia. Não volta porque ele cortou os pulsos. O Christopher McQuarrie aí, que é o roteirista contratado aí pro segundo filme, ele não só fez Os Suspeitos, né, mas como ele é pertencente lá da turminha do Bryan Singer, ele também escreveu o primeiro filme do X-Men, que é muito bom, cara. Entendeu? Então, eu acho que pode ser que a gente tenha a chance de ver uma história muito legal nos cinemas e repleta de ação, já que vai ter samurais, artes marciais, então pode ser um prato cheio, cara, nas telas. É o que eu sempre disse, cara. Wolverine, cara, você não precisa muito pra fazer um filme, cara. Você não precisa de zilhões de imagens em CGI e o caramba, que nem eles fizeram no primeiro filme, cara. É só você fazer um filme, cara, cru, estilo anos 80, que nem foi mais ou menos o Justiceiro Novo, sabe? E, cara, você vai conseguir um resultado legal, cara. Mas olha só, cara, eu acho que já que o primeiro Origins foi tão ruim assim, eles deviam tentar dar um reboot, né, na franquia. Eu acho que eles deviam fazer um Origin Begins, tá ligado? Pra começar de novo e fazer a coisa certa também, né? Deu certo com o Batman. É, cara, mas o Batman, né, cara, foi preciso mudar tudo, né, velho? Mudar o conceito do filme, mudar o esquema de traduzir quadrinhos pro cinema, né, cara? E o Wolverine, eles não fizeram isso e acabaram acrescentando muito absurdo em cima, né, cara? Não, isso é um problema mesmo, né? Porque, que nem você diz, assim, você não precisa muito pra você fazer o filme legal do Wolverine, né? O cara já é legal, assim, sabe? Ele é um cara com superpoderes que é facilmente transferido, assim, pro cinema, sabe? Tipo, é fácil acreditar naquilo, né? Vamos dizer assim. Cara, você gastaria mais pra fazer um filme do Ciclope do que do Wolverine, entendeu? Bom, tipo assim, ele tem histórias boas, cara. Ele tem boas referências pra você puxar, sabe? Tem muita coisa legal aí. Só que o problema é que muitas vezes ele, sabe, às vezes acaba errando, tentando fazer uma coisa que, sei lá, pra pegar o maior público, né, que nem eles fizeram no filme, aí tira umas coisas que são legais, às vezes acaba tirando momentos de violência que caracterizam muito o personagem, sabe, e aí fica uma coisa meio esquisita. Infelizmente essas coisas acontecem, né, cara? Eu gosto de culpar Crepúsculo por tudo isso, sabe? Eu acho que ele tá influenciando no cinema, sabe, piorando tudo. Não, cara, eu acho assim, cara, o primeiro filme, cara, teve uns lances que foi muito burrice, né? Por exemplo, quem lê quadrinho sabe do velho problema do Wolverine, da falta de memória dele, né? De ele passar décadas e décadas sem saber quem o real passado dele, né? Então, no filme, eles explicaram isso com uma bala de adamante no meio da testa do cara, velho. Porra, não era mais fácil você traduzir que nem nos quadrinhos que o processo de injeção de adamantium é um processo muito traumático e por isso o cara perde a memória e tal. Que nem realmente foi nos quadrinhos, mas não, cara. Os caras colocaram coisas desnecessárias que nunca deveriam ter sido cogitadas, cara. E isso é um exemplo só que eu tô te dando, cara. Eu não lembro quem que comentou isso, né? Mas então tem um buraco na testa do Wolverine, sabe? Ciclope dá um raio lá, ele frita o cérebro do Wolverine. O Wolverine morre, enfim, sabe? Não faz sentido isso também, sabe? O Wolverine com um botão reset, né? É, exatamente. Você quer fazer ele esquecer tudo e começar de novo. É que eu sabia, embora tenha sido idiota, eu até entendo o raciocínio desses caras, entendeu? Porque, pô, se o cara, sabe, se ele regenera tudo, pô, ele não consegue regenerar o neurônio dele pra lembrar o que aconteceu com ele. Então ele falou, acho que só uma bala de adamantium ia conseguir dar um pau na cabeça dele que ele não ia conseguir lembrar. E ninguém pensou no estresse pós-traumático, né? É, e o problema também é que, pela estrutura do filme, né, assim, depois que ele coloca adamantium, que a ação do filme começa de verdade, sabe? Então eles não podem deixar depois que ele coloca adamantium ele já esquecer a memória dele, porque já ia ficar estranho, sabe? Já não ia ser tanto assim a origem do Wolverine, ia ser uma saga qualquer dele buscando a memória dele, que é o que acontece com ele no presente mesmo, sabe? Então isso já ia ficar estranho também. Acho que por conta disso, eles resolveram mudar a explicação da memória dele ter sido apagada, sabe? Não que tenha sido ficado, não que tenha ficado bom, muito pelo contrário, mas acho que foi a partir daí que eles pensaram em mudar. Agora eu me toquei, né? Aquele policial do X-Men 2, ele erra o furinho da testa, né? Ah, pois é. Imagina se ele acertasse, cara. É, o pessoal do site featurefilmcasting.com, eles colocaram que parece ser a sinopse, né? Do filme do Capitão América, que vai chamar o The First Avenger Capitão América, né? E parece que a data de início da filmagem vai ser 28 de junho, já agora, no verão americano. E eles já estão dizendo que o ator que vai fazer o Capitão América deve ser anunciado agora nas próximas semanas, né? E de acordo com o filme, a sinopse é bem, se não igual, né? Que agora eu não lembro exatamente como que é nos quadrinhos, mas ele é bem parecido, né? Que ele nasceu, o Steve Rogers nasceu durante a Grande Depressão, ele cresceu numa família pobre, ele era muito frágil, vivia doente. Aí quando ele chegou na idade pra poder se alistar... Que desgraça, miserável, hein? Ele chegou, ele viu lá as notícias que aconteciam, ele via as notícias sobre os nazistas na Europa, né? Ele ficou todo mundo chocado aqui e falou que ele, não, vou me alistar no exército e lutar contra isso, né? Só que ele era tão fraquinho, né? Raquítico, todo cheio de doencinha, que ele foi rejeitado, né? Só que o cara ficou, não, eu quero me alistar, eu quero lutar contra os nazistas e tudo mais. Isso o general Chester Phillips viu e propôs a Rogers pra ele entrar num experimento militar que chama Operação Renascimento. E aí aconteceu, injetaram o soro do super soldado nele, injetaram bombardearam ele com radiação, e isso tornou ele um ser humano com físico perfeito. Então chega daquele Steve Rogers fraquinho, né? Começou a ser treinado pra poder, tanto tática quanto fisicamente, pra ele não morrer. É. Porque ele é perfeito, mas não é imortal, né, cara? Uhum. Exato, minha prova de bala. Então depois de todo esse treinamento aí, ele vai pra guerra lá contra os alemães, já com o nome de Capitão América, com o seu escudo que não pode ser destruído, e muita experiência em combate, né? Ele lutou mal como sentinela da liberdade, e ele vira o líder dos Vingadores também. Esse filme pode ser mais um gancho pro projeto dos Vingadores, né? Que eles sempre estão cutucando isso, né? Final do Iron Man, final do... Sim, não, esse filme oficialmente faz parte dos Vingadores. De acordo, pelo que eu percebi aqui, é ele que vai puxar todo o processo de formação dos Vingadores. Ah, então muito provavelmente, eles vão dizer que o Nick Fury tá ligado ao Capitão América. Ou a SHIELD adotou ele, sei lá. Ou se é que eles vão fazer aquela história do cara ter congelado da forma mais absurda possível. Ah, cara, você já falou pra ele que, tipo, ele foi bombardeado com radiação e soro maluco anabolizante lá, então deixa congelado também. Tudo bem, se eu cair... É bom saber que se eu cair de avião no meio do nada congelado, eu não vou morrer, eu vou ficar em animação suspensa. Jamais, animação suspensa. Você entra em stand-by, tá ligado? É, não é o que acontece normalmente? Acho ótimo, cara. O André disse isso uma vez, cara. No mundo dos quadrinhos, é o seguinte, se você não sabe como funciona alguma coisa, é porque essa coisa funciona de qualquer jeito. Então, você pode fazer o que você quiser com ela, sabe? Genética, radiação, essas paradas tudo, sabe? Só você explicar. Não, ele foi bombardeado com radiação, ele, sei lá, comeu um biscoito genético lá e aí ganhou superpoderes, tá ligado? Eu acho legal no filme no único filme que existe do Capitão América, é o Caveira Vermelha amarra ele num foguete e... Mas, tipo, amarra, né? Que nem aquelas voltinhas, sabe? De uma cordinha só, uma voltinha... Dá duas voltas com laço. Então, cara, aí o foguete decola eu não lembro pra onde que era cair, só que ele consegue livrar os pés, né? Ele desprende os pés e tal, e ele começa a bater naquelas aletas traseiras do foguete, e quando amassa, a rota do foguete muda lá pro Polo Norte, sabe? Nossa. Aí ele cai e fica congelado lá até não sei quando que descongelam ele, não lembro, cara. Tipo assim, né? Até acabar a plástica do Caveira Vermelha, né? Podia ter mudado a rota pro Pentágono também, né? Ele deu um chute lá. A única coisa que fez sentido no filme foi ele ter conseguido desviar a rota do foguete amassando a aleta, né, cara? Ah, pois é. Eu volto a falar isso, né? Se você não sabe como funciona, é porque funciona de qualquer jeito. Sabe o que eu acho legal desse filme? São as duas coisas que eu acho mais legais desse filme. Uma, que o Caveira Vermelha conseguiu ficar mais feio depois que ele fez a plástica e se baqueia pra parecer ser humano. E o Capitão América é um filho da puta que toda vez que ele quer ir embora de um lugar, ele finge que tá passando mal, aí ele sai, finge que vai vomitar. Aí o cara vai lá ver o que ele quer e volta correndo, tá no carro do cara e rapa fora, velho. Pra melhorar, só se naquele foguete tá escrito Acme, né, cara? É. E só pra terminar, né, o Robert Buckley, que tinha sido cotado pra ser o Capitão América anteriormente, parece que foi desmentido como Capitão América, mas disse que ele ainda pode estar na produção no papel do Bucky, né, o famoso sidekick do Capitão América. Será que isso é possível? É possível, ele vai ser o Buckley Rogers. Puta! Ah, cara, porque, pô, pensa bem. O Bucky era o Robin do Capitão América. Como que eles vão colocar um moleque na Segunda Guerra de Colan? Tô achando que eles não vão... Se colocar esse personagem, não vai ser um moleque não, cara. Não é possível, né, que eles não vão aprender. O Robin nem adulto funcionou nos filmes, né, cara? Então vamos ver. Verdade. A decisão muito sábia foi não ter colocado o Robin ainda, né, nos filmes novos do Batman, porque ia ficar esquisito. Os caras conseguiram pegar um ator de 35 anos fazendo o papel de um adolescente revoltadinho, né? Pô, isso era muito chato e revoltante. Não que as outras coisas do filme não fossem revoltantes também, né? Mas isso era. Pô, o cara fala assim, não, Robin, você tem 35 anos, você fica aqui em casa. Não, eu quero pegar o Batmóvel e sair brincando de racha por aí. Puta, aquela parte que ele sai dando racha e perde o Batmóvel é foda. Nossa, cara, eu dava tanta porrada nele, cara. Porra, mas aquele Batmóvel feito pelo Clóvis Bornai, cara, era pra bater mesmo, cara. Vai se f... O cara dava ignição no carro, velho. Acendia luz rosa, vermelha, dentro do motor, velho. Que porra que é essa, cara? Parece desfile da Mangueira dentro do carro, cara. Mangueira, Robin, Batman. Fontes confiáveis, adoro isso. Fontes confiáveis, sabe? Eu queria saber quem são, mas a gente nunca sabe, né? Fontes confiáveis, né, indicaram dois novos personagens, né, pro remake de Conan que está sendo feito. Um desses personagens é o... Um desses personagens é o Stephen Lang, né, que interpretou o Coronel Miles, o personagem, é o militar hardcore overpower lá do filme de Avatar. E outro personagem também confirmado pro elenco foi a atriz Rachel Nichols, que tava no filme de Joe, né? A Origem de Cobra. Bom, cara, mas é isso aí, cara. O vilão do Conan, né? Que é o personagem aí, o Kalar Singh. Acredito que seja aí um bom papel aí pro Stephen Lang, né? Que, pô, fez um puta de um coronel badass aí no Avatar, né, cara? Que você fazia o público odiar com todas as forças, né? O filho da... E a outra aqui, né, seria a atriz, a Rachel Nichols, né, que nem que a gente já falou, participou aí do G.I. Joe, pra acrescentar gostosura no elenco aí, provavelmente uma que o Conan vai pegar. Muito provavelmente, né. Conan, ele é o James Bond da Ciméria aí. É, ele pega a vilã e ele pega a mocinha. E decepa alguém no meio. Eu acho que ele tem essa vantagem em cima do 007. 007 não pode decepar ninguém. Exato. Ele pode matar, mas não assim, com requintes de crueldade. Cara, eu acho legal que, assim, né, esse cara, ele é muito vilão perfeito mesmo, sabe? Ele é muito badass, né? E, assim, colocando uma maquiagem legal nele pra ele ficar lá na época, eu acho que pode ficar um personagem muito bom mesmo, velho. Acho que, sabe, pode dar um resultado, assim, realmente marcante, sabe? Aquele personagem que você, desde a primeira cena, o cara te puxa a sua atenção, você quer ver ele morrendo, sabe? Você fica desesperado pra ver isso acontecer o filme inteiro, velho. Pelo elenco escalado até aqui, eu vou supor que o Conan perde no filme, cara. Não é possível. Todo mundo é mais fugido que ele, né? Quem vai ser o Conan mesmo? Jason Momoa. A única pessoa que acha que ele tem potencial pra ser o Conan é o Susi. Por causa do Stargate. Realmente não é o cara mais convencional que eu podia pensar pra dar no Conan. Não, que nem vocês falaram, todo mundo no elenco até agora é mais foda que o cara. Até a menina que entrou dá mais porrada que ele. E será que será que ela vai se firmar como atriz de a bonitinha que sabe bater, né? Ela fez o G.I. Joe, que ela era Scarlet, e também tava no Star Trek, né? Cara, eu espero muito que raspem completamente o cabelo desse cara e coloquem uma peruca, sabe? Porque eu acho muito estranho, tipo, imaginar o Conan com esse penteado. Tipo, sério, porque assim, ainda mais o... Você vê que o Conan antigo, né? O penteado dele era igualzinho, cara, o da HQ, sabe? E assim, você acostuma, né? Aquilo virou o padrão, assim, sabe? Pra colocar um cara com, sabe, um penteado quase dread, assim, fica uma coisa esquisita, sabe? Mas provavelmente é o tipo de coisa que eles vão fazer mesmo, sabe? Dá pra mudar muita coisa, assim, no visual do cara e tal. E talvez fique até um personagem bom, sabe? Eu não conheço claro, muito esse ator. O cara também, com certeza, vai fazer uma dietaça, né? Deve. Claro. Ele vai cair, aquela coisa louca, né? Ah, aí são os milhões que recuperam, né, cara? Caramba, por mais que o cara tenha dinheiro, eu acho que é muito pouco tempo pra ele ficar bombado, velho. E branco, né? E branco. Quando você viu o Conan de dreadlock, vai pro inferno. É o penteado que tá me incomodando, eu tô falando. Mas é, o penteado se resolve, sabe? Se resolve. Só é o mais fácil de resolver, na verdade, né? Passa a máquina zero, uma peruca. É, mas seria a mesma coisa que um cara loiro fazer o Jimmy Cliff no cinema. Não tem nada a ver, cara. Que é mais um daqueles que, sabe, tem que esperar sair mais informação pra poder falar mesmo, porque... Não, cara, a informação que tá disponível tá aí, cara. A Schwarzenegger já era, não tem mais Conan, cara. Ah, e só pra constar, Oliver, a Rachel Nichols era aquela companheira da Uhura, Biscate, que dava pra todo mundo lá, né? Tá, a verde? Isso, do cabelo vermelho. Nossa senhora, né? Que papelzão também, né? 5 segundos. O site Nola.com anunciou essa semana que a Warner Bros. Começou a fazer os testes de filmagem pro logo do Lanterna Verde, né? Eles estão fazendo na cidade de Madisonville, na Louisiana, às margens do Grande Lago. Eles até fecharam uma ponte próxima à cidade pra fazer testes com o carro, né? O filme tem estreia pro dia 17 de junho de 2011, com a direção de Martin Campbell, e tem o nosso querido Ryan Reynolds, que também atende pro nome de Baraka Deadpool, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Tim Robbins e Mark Strong. E aí, expectativas pra Lanterna Verde? Quem que gosta do personagem Lanterna Verde? Eu até gosto do personagem Lanterna Verde, mas pra mim ele vai ser mais ou menos aquele homem elástico, cheio de piada, maluquice. Cara, porque o Ryan Reynolds até agora, né, cara? Apesar que ele fez uns 2, 3 filmes sérios por aí, né? Vamos ver se no Lanterna Verde ele mantém o mesmo nível, né? Lanterna Verde, pra mim, é um personagem muito interessante. Depois do Batman, pra mim ele é o personagem mais legal do DC. E não é um personagem que eu conheço muito, sabe? Eu nunca li muita coisa sobre ele, não. Tenho até curiosidade pra conhecer mais sobre ele. Eu sempre falo que vou ler e nunca leio, sabe? Aquelas coisas assim que você promete que você vai fazer a parada e acaba não fazendo e tal. Mas, realmente, sim, eu acho ele um cara interessante. Só que eu tenho medo de como vai ser essa adaptação no cinema, porque é justamente o que a gente falou, assim, no caso de Wolverine, por exemplo, que a gente comentou, sei lá, é mais fácil você colocar um cara com aqueles poderes do Wolverine no cinema. Agora, o Lanterna Verde, que mexe muito com alienígena, que tem cara de porco, com, sabe, tipo, esses poderes mais viajados assim, talvez não seja tão fácil assim adaptar a coisa pro cinema e ficar agradável, sabe, pra muitas pessoas. E o cinema precisa do público geral, né, querendo ou não. Então, assim, eu tenho medo, sabe, do resultado desse filme, mas eu espero que seja um filme bom, cara, um filme que eu tenho vontade de assistir, sabe. Tipo, diferente do Homem-Formiga, eu gostaria que esse filme se desse bem. É difícil de acreditar que vai ter Homem-Formiga, né, cara? É difícil, cara, não é fácil, não. Televisão. E vamos aos destaques de TV. Big Bang Theory homenageia Senhor dos Anéis. O Warner Channel cria pôster para divulgar a estreia de remake de V, a batalha final no Brasil. E acreditem ou não, 10ª temporada de Smallville é confirmada. Caraca, velho. Bem, a rede CBS soltou, né, umas imagens do 17º episódio da 3ª temporada de Big Bang Theory, que tem o nome de Depression's Fragmentation, que mostra os amigos encontrando numa liquidação de garagem um anel do Senhor dos Anéis, e isso acaba ameaçando a amizade deles, né? Mostrando as fotos do episódio, até aparece o Sheldon, cara, caracterizado como Gollum. Tá muito engraçado. Eu tenho certeza que deve aparecer nos 3 segundos finais do episódio. Ah, com certeza. Você assiste The Big Bang Theory? Cara, eu assisti. Eu tô meio parado, assim, com Big Bang, sabe? Eu puta, parei, cara, no meio da segunda temporada. Nossa, é muito bom, cara. É legal pra caramba. É legal de Big Bang Theory que é um seriado de referências, né? Eles fazem referências a milhões de coisas na série, né? Sempre, assim, tipo, Battlestar Galactica, Star Wars, Halo, Nintendo Wii, sabe? Eles falam de tudo, assim, né? E uma referência a Star Wars é, tipo, né, cara? É uma coisa que precisava ter mesmo, né? Porque caracteriza tanto aí o universo nerd, né, cara? Merecia mesmo, assim. Parece que um episódio dedicado a isso, né? Senhor dos Anéis, quer dizer. Senhor dos Anéis. O que eu falei? Star Wars. Cacete, velho. Que maluco. Deixa eu falar. Nossa, não acredito que eu fiz isso, velho. Deixa eu falar de novo. Então. Você tá querendo dizer os Anéis de Saturno? Alguma coisa assim? Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Que bom que alguém entendeu, né? Que não tem no universo Star Wars, mas tudo bem. Que não tem no... Ah, não. Cara, que droga, velho. Vocês querem que eu fale de novo? Porque... Não, deixa. Agora a fica. É então, cara. E aquele episódio que o Sheldon tá. Aquele problema que a teoria dele tá travada e ele não, vai não, na piscina. Não, para. Pode parar. Aquele episódio que o Sheldon tá com um problema. Qual, velho? Ele tá com um problema na teoria dele que ele fica bazinga dentro da piscina de bolinha, cara. Ah, o Leonardo entra na piscina de bolinha pra pegar ele. Ah, você não assistiu ainda? Não assisti. Ah, eu achei que você já tava em dia já. Warner Channel também fez um pôster, né? Um pôster e um teaser até de televisão pra divulgar a estreia de V, a nova versão do seriado V, a Batalha Final, que fez sucesso na década de 80. E a série tem previsão de estreia no Brasil em torno do mês de abril aí. Nos Estados Unidos, o seriado de ficção científica já estreou em novembro passado e já teve 4 episódios. E a partir do dia 30 de março, outros 9 episódios vão ser exibidos por lá. Bom, a gente tava comentando até um pouco offline aqui que o pôster é o seguinte, né? Quem não vê, a gente vai colocar no post aí. Comentar offline? Como que seria comentar offline? Fora da gravação. A gente ficou offline e mandou cartas. Mandou carta é foda, né? Cara, foi. A gente tá desde julho discutindo isso, cara. Sabe? Só se for aquela caixinha da Casa do Lago lá, não é? Ah, é, tô ligado. Bom, pra quem não viu, o pôster é o seguinte: tem o Cristo Redentor, né? E ao fundo tem um disco voador gigantesco. É escrito assim: Os V e Visitantes juntos. O teaser é o seguinte: tem lá. O teaser é o seguinte: tem um. Tá escrito assim, aparece na TV. Um cinegrafista amador registrou, um turista registrou essas imagens com a sua câmera. Aí eu mostro o disco voador do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Mas assim, do tamanho. Só... Se chover, não molha a cidade. Não chove no Rio de Janeiro. Rio de... E só ele filmou. Só ele filmou, exatamente. Tipo, só ele viu, sabe? Tipo assim, não tem nenhuma cobertura, né? Tipo, no Rio de Janeiro ou Venezuela, whatever, né? Não tem, né? Pra ninguém mais registrar. E aí, no final, ele manda aquele negócio, né? Não temos certeza sobre a veracidade das imagens, né? Melhor é isso. Que durante as chamadas das próprias séries dele na Warner, no canal da Warner, quem tem já deve ter conferido, eles colocam uma interferência, um sinal dos visitantes dando um oi, sabe? Tipo, ah, oi, nós viemos em paz. Aí corta a interferência e continua o comercial, assim. Então acho legal, eu tô achando legal esse tipo de inserção que eles estão fazendo durante a própria programação, pra não só um anúncio específico deles naquele horário, mas também dentro dos outros, de outros momentos do canal. Olha, cara, vou te falar o seguinte, eu achei legal demais isso que eles fizeram, né? Hoje nem a gente comentou nas cartas, né, offline, aqui. Hoje mesmo eu vi isso acontecer no Supernatural, sabe? Tipo, a propaganda lá e tal. E aí, do nada, tipo, dá interferência propaganda com aquela mulher falando. Eu achei muito legal, sabe? Essa ideia de disseminar isso, assim, por... É tipo um viral, vários... né? É, tipo um viral mesmo. Exato. Só que eu tipo, vou te falar, cara, que eu só entendi isso agora que você explicou, cara. Que eu não sabia que aquela mulher era alienígena não, tá ligado? Ela tá falando com a gente, né, telespectador, que eles estão vindo em paz, cara. É genial isso, cara. Eu só entendi agora, sabe? Exato. Eles falam que a tecnologia deles não utiliza recursos naturais, eles podem piorar a nossa situação e papapá. Bom, a série é o seguinte: tem a trajetória de alguns de alienígenas, né, que são idênticos aos seres humanos e que vêm pra Terra com o objetivo de promover a paz entre as espécies. Idênticos aos seres humanos? Exato, eles não são homens lagartos. Por isso eu não sabia que era um alienígena em questão que estava falando comigo. Exato, só que na verdade, né, não é bem assim que funciona. Eles querem controlar o planeta, só que eles não controlam a pau e pedra, na verdade. Eles querem controlar através da manipulação da mídia e de golpes políticos. É bem parecido com o humano mesmo, né, cara? Basicamente. Tem me dar um pouco de depressão porque essa série eu vi quando estreou no SBT, velho. Sério? Sério, pô. Ô, oh, mexe não, filho. O Oliver não tava no dilúvio, mas pôs o pé na lama lá, rapaz. Ele sentiu aquele cheirinho de terra molhada, né? E aí, o que você acha dessa série nova, então? Ah, cara, tem pinta de ser legal, né, cara? O comercial, pôster, teaser, ó, na minha opinião, tão uma merda, mas o comercial viral, pô, achei uma sacada muito 10, cara. A série é provável que ela seja legal se ela manter mais ou menos o foco da série original, então, mas vamos ver, cara, sei lá, tô esperando algo de bom disso daí, espero, faz tempo que a gente não tem uma série de ficção boa, né? Verdade, né, cara? Ficção científica, né, você disse. Isso. Eu achei essa ideia do viral muito boa mesmo, sabe? Só que me lembra muito Sinais também, né, assim, esse lance de cinegrafista amador, né, vocês lembram no Sinais com o Mel Gibson, que mostra o alienígena lá em Minas Gerais, não sei o quê? Não, é em Passo Fundo. Mas é em Minas Gerais, né, não? Não, é, Passo Fundo é Rio Grande do Sul, não é? Ah, foi mal, viajei, whatever. Mas enfim, mostra no Brasil e tal, lembra muito isso, né, assim, só que, não sei se é eu que, tipo, cresci, tô mais exigente, assim, com efeito especial e tal, essa, assim, eu não achei a ideia da propaganda tão bem executada assim, sabe, eu não achei esse lance deles mandarem uma nave CG, assim, no meio da filmagem amadora, que ficou tão realista, não, sabe, conseguiu se encaixar tão naturalmente na gravação, não, sabe. Mas aí eu acho que depende muito do nível de exigência da pessoa mesmo, né, porque acho que quanto mais, eu tenho percebido isso com o tempo, quanto mais você vai consumindo coisas assim em CG, mais você vai ficando exigente, né? Então, de repente, quem não tá muito ligado sobre isso ainda, acho que esteja melhor, né? Não sei. Bom, gente, não há kryptonita que adiante a parada da série Smallville. Já foi confirmado aí que a série, né, que supostamente mostraria o jovem Clark Kent, né, porque depois de 10 anos é meio difícil mostrar o lado jovem de Clark Kent, tá indo sim pra sua 10ª temporada. Parabéns. Tá dando indícios, né, que isso daí pode ser o último fôlego da série, mas que mesmo assim o programa ele acabou aumentando a audiência em 74% no seu horário em relação à temporada passada. E com a confirmação da nova temporada de Smallville, se junta a outras 5 séries que já haviam garantido presença na temporada 2010-2011, que são elas: The Vampire Diaries, olha lá, só coisa boa, Gossip Girl, 90210, estão barrados no baile novo, e o reality American Next Top Model. Bom, a coisa boa desse American Next Top Model foi quando os caras do The Big Bang Theory fizeram referência a ele, que eles vão consertar problemas de TV a cabo. Isso, exato. Ah, caraca, eu já vi esse episódio já do o Wallowitz e aquele e o e o Raj, eles tentam encontrar aquela casa lá, né? Faz o mapeamento lá das estrelas e tal. Isso. Muda a localização do satélite lá da NASA. Invade a NASA, né, cara? Fazer parada. Bom, Smallville, alguém? Ah, cara. Ah, cara, seja, eu acho que... É tão bom Big que Bang voltou Tear. No Big Bang Theory. Tipo assim, né? Vai ter Smallville e tal. Ah, cara, e Big Bang Theory foi legal aquele episódio, né, e tal. Foi tipo isso, né? Eu acho que tá demorando demais pro Superman virar o Superman, cara. Então, justamente isso que eu ia falar, cara. Só uma palavra falar assim. Chega. Depois de 10 anos, cara, pô, Smallville teria que acabar, né, cara? É Metrópolis já, né? Exatamente, a série tem que evoluir pra Metrópolis agora. E outra, os caras estão colocando aqui cenas da nova temporada, já teve várias aparições aí de muitos componentes da Liga, e agora aí tem o Gavião, já tinha o Arqueiro Verde, cara, porra, tá uma suruba com a linha do tempo aí do Superman, cara, que, cara, tristeza, viu, velho? Games. E com o lançamento de Battlefield Bad Company 2, que aconteceu aí no último dia 2, a Electronic Arts, ela liberou um trailer especial para os fãs da franquia, né, e que possui um dos maiores atrativos aí, que são a diversidade de veículos, bem como a Engine Destruction 2.0, que permite aos jogadores simplesmente detonar o ambiente inteiro, né, como por exemplo, implodir um prédio só usando um tanque. E isso é muito impressionante. É impressionante, o vídeo tá legal, se eu não me engano, né, cara, o trailer só tem cenas das CGs do jogo, né, em grande parte, assim, tem algumas que mostram a jogabilidade, cara, mas parece que tá um resultado bem legal. Eu não sei se vocês jogaram Bad Company 1. Alguém jogou? Não, eu não joguei. Cara, eu tenho aqui em casa, vou falar pra você que não anima, velho. É verdade. Ah, eu não sei, pode ser que seja eu, mas eu comecei a jogar, cara, você joga o Modern Warfare, mas isso porque, assim, eu joguei antes de jogar o Modern Warfare 1. Tá com a mira na cabeça do caboclo e o desgraçado não morre, velho. Sabe, o tiro parece que tá passando por ele, não acerta ele. Então, sabe, eu acabei ficando meio cansado, porque é meio repetitivo o jogo, principalmente na parte que os seus companheiros nunca te seguem, sabe? Uhum. Você toma todos os tiros, aí de repente tem que voltar correndo, aí os caras vão fazer alguma coisa. Você não selecionou na escolha de armas lá aquelas armas do procurado, não, né? É, o tiro de fosco, cara. O tiro de curva, né, cara? Tá com a mira na cara do fulano, cara, tu não acerta, cara, é foda. Aí, isso eu achei tão, como fala, tão broxante que eu desencanei, cara. Ah, com certeza um dos problemas foi você ter jogado Modern Warfare 2 primeiro, né? Porque realmente, assim, é meio triste, assim, você comparar um jogo em primeira pessoa de tiro, assim, né? Com Modern Warfare, né, cara? Modern Warfare 2, nossa, sabe, é um jogo tão, tão rico, assim, em várias cenas, né? Em Quick Time Event, em, tipo, várias coisas muito legais, assim, e aí depois você pega um jogo que tem um problema de mira, assim, que nem você tava falando, ou que você acha repetitivo. Realmente, assim, a sua opinião, que já era pra ser média, ou já era pra ser mais fraco sobre o jogo, vai cair bastante, né, cara? Demais. Nossa, como eu fiquei decepcionado. Ele só começou com o ápice, né, de jogo FPS, né, velho? É, só isso. E olha que mesmo assim, mas uma coisa eu vou falar pra você, eu joguei primeiro Modern Warfare 2 em vez do 1. Eu vou falar pra você que mesmo o 1 não faz feio de jeito nenhum, cara. É muito foda. Mas ainda assim, tem um distanciamento, né, do 1 pro 2, assim, mesmo que... Não, tem. Eu tava até comentando com o Guizão com relação ao 1. uma coisa num que é irritante, que no dois eu percebi que eles tiraram, é os caras eram muito imóveis no 1. Se você não avançar, ninguém avança. Uhum. Então, às vezes, porque em fase que você, a penúltima que você tem 10 minutos pra terminar, você às vezes ficava pra trás achando que tinha que ficar porque eles estavam parados, e se você não andar, a fase simplesmente não avança. Então, pelo menos no 2, isso eu percebi que eles completaram bonito mesmo, isso aí eles consertaram. Uhum. O problema é que inteligência artificial é uma coisa difícil de fazer até hoje, né, cara? Assim, quando você vai jogar alguns jogos mais complexos, ela acaba atrapalhando muito, né, cara? Você vê que o jogo dessa geração e tal tem uma engine nova, assim, e tem problema com a inteligência artificial, sabe? Resident Evil 5 teve também, sabe? O Fernando reclamava demais da Sheva, que, tipo, era um saco, assim, que a mulher ficava curando ele, gastando os itens todos, assim, quando não tinha necessidade e tal, sabe? E realmente, assim, quando você vai jogar um jogo desse que basicamente é uma equipe, se você não tiver uma inteligência artificial muito, muito boa, vai ser complicado mesmo, sabe? Fazer o jogo. É, eu ia falar a mesma coisa também. Até no Army of Two, de vez em quando, você tem uns problemas desse. Uhum. Principalmente quando você não consegue controlar teu parceiro. Uhum. E é uma bosta, o cara... Às vezes você precisa surpreender os caras, assim, pra poder ganhar mais dinheiro, e o cara pega e sai dando tiro quando você precisa fazer um refém. E aí é foda. É, não, cara. Gears of War 2, tipo, jogaço, assim, tá? Mas você não pode jogar fazendo co-op com o computador jamais, velho, porque você tá morrendo, caído no chão lá, o cara passa do seu lado e não te acorda, sabe? Não te faz voltar ao normal. Velho, que raiva que dá aquilo, por que ele faz isso, sabe? Tipo, é muito idiota isso, velho. É por isso que quando eles caíam, eu ficava fazendo mó cera pra curar eles também. Não, com certeza, tem que fazer mesmo, velho. Tem mais é que se ferrar, cara. Dá muita raiva quando o cara faz isso. E outro jogo, né, que teve material divulgado essa semana foi o Mafia 2, né, que ganhou um trailer do pessoal da sucursal tcheca da 2K. O trailer chama Bum Bum Bum, tem uma música muito interessante, mostra um pouco da jogabilidade e fala sobre a história do Vitor Scarlet, que é um veterano da Segunda Guerra Mundial, que ele volta da Europa, aí como a situação não tá muito fácil, ele se junta ao Joe Barbo, que é um amigo dele, aí juntos eles vão subindo dentro da hierarquia do submundo, né, eles vão fazendo trabalhos pra duas famílias rivais, aí chega uma hora que o cara escolhe com que família ele vai se tornar. Ele vai ficar, né? E aí, Mafia 1, você jogou, Hugo? Cara, Mafia 1 é um jogaço pra quem curte sandbox, assim. Falei isso, esqueceu, o André e o Thiago do Naloja são apaixonados por esse jogo, sabe? Tipo, muito bom mesmo. É, sandbox também não é assim, muito meu estilo, sabe? Essas coisas, por GTA, Mafia, esses jogos, assim. Não pela qualidade, pela execução do jogo, mas pelo estilo mesmo, sabe? Mas, assim, quem curte o gênero, cara, fala muito bem desse jogo. E eles estão esperando uma continuação há muitos anos já, sabe? Fica a dúvida se vai ser uma continuação. Porque, assim, pode ser uma continuação boa, porque a série tem um histórico bom, né? Mas, por outro lado, o primeiro jogo, ele meio que fecha os problemas, sabe? Que tinham com o personagem dele. E agora, com o segundo jogo, ele tá criando uma história nova, sabe? Então, fica a dúvida se essa história nova, ela vai conseguir ser... Tá no mesmo nível que a história do primeiro jogo, sabe? Que foi tão característica, assim. Mas eu não sei, cara. Eu acho que vai ser um jogo bom, sabe? Eu tenho minhas dúvidas se vai ser realmente um jogo excelente. E a Crytek também essa semana lançou as duas primeiras imagens de Crysis 2, que mostra aquele soldado usando uma nanosuit, distribuindo tiros por Nova York, que aparentemente está acometida por uma nova calamidade aí. Não sabemos o que, né, mas provavelmente são os alienígenas de novo, né, sempre eles. E nada que você não vai resolver com uma boa saraivada de tiro, né? Ah, com certeza, com certeza. O interessante, né, que nem falando na notícia aí, é que ele vai ser o primeiro jogo a usar a CryEngine 3, né, cara? Eu acho isso uma coisa absurda, porque assim o primeiro jogo de Crysis, desde quando começou a sair fotos, vídeos deles, ele já era um jogo muito impressionante, sabe? Quando saiu assim o jogo mesmo, realmente assim, ele exigia uma potência do computador que era muito maior do que a média dos jogos que estavam sendo lançados, e ele tinha um gráfico muito bom e tinha uma física sensacional, sabe? Sensacional. Essa questão assim de você colidir com um objeto e ele rolar e tal, sabe? Às vezes você tinha vários objetos empilhados, vários barris empilhados, e você derrubava um, e aí você via todos eles caindo, sabe? Era muito legal isso, cara. Tanto até que tem vídeos, assim, vídeos até mais antigos, assim, dos caras construindo coisas gigantescas com barris. Tipo, os caras falam lá, usamos 5 mil barris no Crysis pra fazer isso e tal. E o cara vai e derruba, sabe? Ele puxa um, e aí você vê a reação em cadeia de todos caindo, cara. É muito bonito, sabe? É muito bem feito mesmo. Não sei nem se tinha necessidade de criar uma engine nova pra fazer a continuação, sabe? Mas já tá criada aí, né? E parece que, mais uma vez, Crysis faz uma referência, assim, principalmente em computador, né? Na questão de como um jogo deve ser bem feito, né? Do que ele ter um gráfico e uma física excelente, né, cara? Mas esses objetos, eles têm física de movimento boa, mas tem peso também ou não? Você empurra uma mesa, como se estivesse andando, você vai empurrando a mesa. Cara, de forma geral, assim, a física dele é excelente. Vou até te mandar um vídeo que fala mais, sabe? Se é melhor, tipo, às vezes você vê a imagem mesmo do que, sabe, ficar falando assim, mas é excelente, ó. Assim, não, porque tem muitos jogos que a física é boa, os movimentos são legais, só que é tudo tem peso de papel, entendeu? Sei como, então você sei como. Entendeu? Até mesmo Dead Space é assim, né, cara? Tipo, ele cai de uma forma legal, mas você esbarra no bicho, quando ele caiu, ele voa longe, né? Tipo assim. Exato. Isso é irritante pra caralho. É esquisito, né, cara? No início eu achava legal, me sentia mó forte, sabe? Caraca, tipo, joguei longe o bicho e tal. Só que depois eu fui vendo que qualquer coisa eu jogava longe, aí eu, não, isso aqui não é tão legal. Então, né, falando aí de mais um jogo militar, né, que tá muito na moda, né, atualmente, a Zebra Interactive, que lançou mês passado o MAG, né, um jogo exclusivo aí pra PlayStation 3, que tem a proposta de criar salas aí com até, eu acho que 256 participantes em cada sala, 250, quer dizer, vocês ficaram sabendo disso? Não, por isso que a gente chamou. O MAG, o jogo lá que foi lançado pela Zebra pra PlayStation 3, ele tem capacidade pra até 250 participantes, sabe, por sala, tô falando. Caraca! É, eu não sei se tá funcionando bem, cara. Eu queria até ver, sabe? Porque depois que ele lançou, eu não fiquei sabendo de uma notícia dele, assim, não. É uma proposta muito diferente, né? Porque a gente nunca viu um jogo tão complexo, assim, com esse grau de complexidade, com tantas pessoas, sabe? Isso tava chamando muita atenção dele na E3 e tal, mas, enfim. E agora, né, eles divulgaram, né, que o jogo só com 4, né, a 4 versão da franquia vai chegar na temporada do outono americano pra PlayStation 3, né, que seria entre setembro e dezembro, né, pra atualizar a gente aqui. O objetivo do novo jogo é você jogar com um personagem que controla uma equipe de 5 outros personagens, né? E de acordo com a história, para combater um grupo rebelde do Sudeste Asiático. Espera-se, né? Tem como estimativa que vão ter 14 missões e algo em torno de 12 horas, né? De jogo. E o multiplayer dele provavelmente vai ter capacidade para 32 jogadores, né? O que é um número mais ou menos plausível, assim, hoje em dia, né? Team Fortress, que joga pra cacete aí, multiplayer também, tem torneio de 18 e 24 players, né? Counter-Strike já tinha 32, na verdade, né? Então, um número padrão, assim, né? E tem algumas imagens aí do novo jogo, né, cara? Parece que o gráfico tá muito bom, né? Vamos esperar pra ver aí, né? Como vai ser. Eu não sei, parece que hoje em dia os enredos andam genérico demais, né, cara? O cara tá com 5 pessoas e vai lá impedir um grupo rebelde no Sudeste Asiático? Sabe o que é legal? Tá cada vez mais parecendo aqueles filmes B de ação, sabe? É, não, porque assim, se você falar que você tá fazendo no Oriente Médio, vai ficar muito na cara que você tá chupinhando Modern Warfare 2, né? Aí não pode, né? É. Mas, te falar a verdade, cara, assim, tirando Modern Warfare, né, que, pô, foi um jogo do caramba, assim, né, que a gente já comentou aí, eu acho que muito jogo de tiro mesmo, não sei se é o caso só com, mas muita série de jogo de tiro, ela tende a ser mais ou menos genérica mesmo, sabe? Você tem militares e, sabe, tipo, você usar os seus rifles e tal, sair dando tiro em todo mundo, sabe? Muitas vezes ele não excede o que... não faz o que Modern Warfare fez, que foi exceder esse senso comum, sabe? E isso acaba ficando repetitivo mesmo. Só que como dá muito lucro, cara, eles não têm previsão de parar com esse esquema, sabe? Porque é muito lucrativo. É nisso que eu tava pensando, cara. O nego tá... Até quando, assim, o vício das pessoas por jogo de tiro, tanto seja primeira pessoa, terceira pessoa, que nem esse, que nem For Gears of War, até quando o pessoal vai aguentar ficar atirando sem história nenhuma, sabe? Sem um quê a mais, que nem você teve em Modern Warfare 2. Cara, eu não sei, mas eles estão aguentando muito bem até hoje, saca? Eu não aguento mais não, sério mesmo, assim, tipo... Eu não aguentei jogar o Bad Company 1, sabe? Pô, tudo bem que eu sou chato pra caralho, mas... Ah, não, cara, mas, tipo, eu também, falar. Cara, jogo de guerra, pra mim, já fico com o pé atrás, sabe? Porque a maioria é muito parecida e, sabe, é a mesma temática sempre, sabe? Assim, Segunda Guerra Mundial, eles estão fazendo jogo até hoje, sabe? Essas guerras modernas tá no mesmo estilo até hoje, sabe? E pra mim, tipo, pra mim isso cansou também, sabe? Agora, parece que tem gente que não cansou disso ainda, né? Porque eles continuam lançando e continuam, tipo, vendendo muito bem, sabe? Cara, mas você acha que em jogo de tiros, você acha que o roteiro pesa tanto assim, cara? O roteirinho do jogo? Eu não acho que a questão só do roteiro pesar é de ele trazer alguma coisa nova, sabe? Pra... De ele não ser só o que já é tão previsível, assim, de ser feito, sabe? O problema que eu tenho com os jogos atuais de guerra é esse, sabe? Especificamente. Porque, que nem eu falei, assim, comentei agora, tipo, joguei BioShock agora, é primeira pessoa, joguei zerei BioShock 2, achei sensacional, sabe? Porque é um jogo muito diferente do normal. Não é simplesmente pegue seu rifle, você é um militar e mate, não, sabe? Tem um gameplay diferente, tem armas diferentes, sabe? Tem uma coisa nova ali. Miscelânea. E vai acontecer no verão americano, na famosa casa de leilões Profiles in History, lá em Los Angeles, muito provavelmente no final da última temporada de Lost, 100 artigos serão leiloados aos fãs da série. Bom, agora a seguir aqui eu vou dar alguns itens que vão ser leiloados, e quem não tem as mães ainda vai tomar um spoiler na cara. Você pode encontrar no leilão as seguintes coisas, entre outras, né? O anel usado por Charlie, com as iniciais da sua banda, o Drive Shaft, o diário de Daniel Faraday, com as escrituras à mão originais, o quadro com a foto dos recrutas da Dharma em 1977, que tem Jack, Kate e Hurley, a passagem de avião do voo 815 do Oceanic do Hurley. A gente vai colocar no post também o link para a lista completa de itens que serão leiloados. Aquela peruquinha que o Loki usava nas primeiras temporadas não vai ter, não? Cara, sabendo como um americano tá viciado em Lost, você acha que isso aí não vai acabar em menos de 24 horas? Ah, vai dar uma grana, hein? Vou te falar, esses itens que a gente citou vão ser os primeiros a desaparecer, cara. Só citei alguns, agora você imagina, tem, nossa, muito item legal, cara, muito item bom. Você imagina ter esse diário do Faraday, escrito à mão? Imagina você ter a passagem, cara, passagem do Oceanic Airlines, cara. Puta, aí é foda demais, hein? Tem gente que vai gastar tanto que realmente vai sair com a cadeira de roda, né, cara? É, cara, eu imagino que pra vocês aí, pessoas felizes que acompanham Lost, isso deve ser muito legal, cara, mas não é o meu caso, então. Eu também imagino isso. Cara, o pior, cara, é que Lost é uma série que eu, sério, eu sei se é garagem, cara, eu queria acompanhar ela, só que eu nunca animo, porque eu tô parado na segunda temporada e já tem episódio pra cacete pra ver, velho. Falei uma vez e volto a repetir, cara, Lost, eu acho que pra mim foi a série que teve o melhor piloto, cara, de todos os tempos, cara. Eu lembro que eu não acompanhava a série, eu na verdade comecei a acompanhar a série, me chamou o interesse, né, quando tava às vésperas de lançar a terceira. E, cara, eu não suportava mais todo mundo falando que aquele lance era bom, cara. E toda vez que eu passava na frente da TV, né, minha irmã assistindo, eu só via, sabe, um monte de náufrago numa ilha e tal. Cara, eu comprei às cegas o box da primeira temporada, eu assisti o piloto, voltei pro computador, acessei o submarino e comprei a segunda, velho. Caraca. Porque foi muito foda. Quando eu vi a chamada na Globo do Sawyer, mostrava o Sawyer e depois o Urso Polar, né? Aí eu olhava e falava, meu, que lixo que vai ser essa série, cara. Urso Polar, nada a ver, ilha tropical, que viagem. Aí eu falei, mas eu vou assistir. A hora que eu assisti, cara, eu fiquei com a boca aberta. Eu falei, mano, que animal. Cara, porque é um começo frenético, né, cara? Eles te põem no lugar do Jack, né? Que ele tem que fazer um zilhão de coisas ao mesmo tempo, né, cara? É. E cara, porra, muito legal. E acredito que vários dos itens do episódio piloto devem estar aí pra leilão, né? Aquela turbina que funcionava sozinha, não sei de onde, né, cara? Então. Os itens da Dharma seria legal também, cara. Aquela cerveja, maionese, não sei o quê. Não que sejam usados de verdade, mas a embalagem, né, original, deve ser da hora também. Do quê? Dos produtos da Dharma. Tem. Tá tudo lá. Tem? Olha, que animal. O que eu não me conformo agora, velho, é depois de 6 temporadas, não existir um único action figure de Said, velho. É mesmo, né, cara? Coitado. Porque você vê que americanos não gostam de iraquiano mesmo, né? Cara, pois é. Ele é um dos caras mais fodas lá na ilha, né? Que ele é um personagem, vamos dizer assim, consistente, né? Porque ele nunca vacilou em temporada nenhuma. E, cara, eu acho que o cara é muito foda, velho. Chegou como quem não quer nada. É, talvez no leilão apareça aí algum action figure perdido, né? O protótipo. Vai ter o kit de tortura do Said. Aquele baúzinho, né? Momento Sofá. E essa semana, o que nós temos, cara, irmão Oliver? Nós temos algumas imagens picantes, algumas não, né? Mais, né? Muito mais imagens picantes de uns ensaios aqui da Lindsay Lohan, mostrando toda a sua exuberância e pouca roupa. Velho, tem que falar que essas fotos aqui, cara, tá valendo a pena, cara. Júnior, o que você acha disso? Papai está excitadíssimo. Então é isso aí, minha gente, nós encerramos mais um Nerd Drops. Vamos agradecer aqui a presença do Hugo, que foi o único convidado que sobrou. sobreviveu até o final. Cristina, estou aqui. Não. Pô, é, coitado. Com a Doge teve milhares de problemas aí, né? Com a conexão dele, né? O cara não pôde ficar até o final. Um enxame de abelha atacou ele, né? E no download a gente chama um por um, né? Vai chamando um por um pra ver qual que tem a resistência. Cara, é. Eu já vou falar uma coisa que eu devia ter falado no início. Eu já, de cara, assim, tipo, eu já devia ter pedido desculpa a todos os canelados que com certeza eu cometi na gravação, sabe? Mas se precisar, nós estamos aí, cara, sabe? Afinal de contas, a gente, em nome do Anderson Argentoni, nós queremos agradecer aqui o pessoal do Nowloading. Então é isso aí, como para manter a sacrosanta tradição do Nerdrops, o convidado escolhe a música. O convidado que sobrou, né? Sacrosanta, né, cara? É só uma palavra que só fica boa quando o Polar fala, né, velho? É verdade, eu vou nem tentar falar que vai ficar peso. Bom, vou então escolher minha música, né? Muito difícil, assim, né? Muitas músicas pra se pensar nesse momento. Mas ele pergunta, pode mesmo escolher música? Qualquer uma? Essa é a pergunta de 99,97% das pessoas. Tipo, qualquer uma? Qualquer uma. Tá, então assim, em respeito, em homenagem a toda a minha carreira, né? Como amante do metal, a música que eu escolho é A Tout Le Monde, do Megadeth. Night Abomination de 2006. É a segunda versão da Tout Le Monde. Essa música tu manda, velho. Tem um vocal feminino, cara. Muito boa. Grande garoto. Então é isso aí, pessoal. Não esqueçam, dúvidas, sugestões, reclamações ou pedidos de casamento para o Sushi podem ser enviados para nedrops@gmail.com ou nedrops.com ou .com.br. E até a próxima semana. Don't remember where I was. I realize life is a game. The more serious I took things, the harder the rules became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Please smile when you think of me. My body's gone, that's break. Só uma curiosidade do Hércules, você sabia que o marido da mãe do Hércules, o nome dele era Anfitrião? Aí quando ele saiu, Zeus ia... Zeus ia lá e comia a mãe dele, cara, quando o pai não tava em casa. Aí virou o sentido de Anfitrião, velho. Então quando alguém falar que você é um bom Anfitrião, cai fora. Caraca! Você sabe? Você sabe que o Hugo é o que é o anfitrião dessa conversa. Ele é o host. Não, isso é esquecido também, porque já sabemos a origem etimológica do host. Tá escrito host aqui, não tá escrito anfitrião, tá ligado? E host com força, 10 megas, hein? Que droga, velho. Chegou a tela aqui. Caralho, velho, minha tela apagou. Nossa. Guizão tá cego. Caralho, velho, fodeu aqui. Nossa, que viagem, mano. Tipo, o fio não soltou aí, não? Não, mas é notebook, velho. Soltou, tô fodido. Ah, tá. É, se tiver soltado aí, realmente. Ficou preta, aí a hora que eu abro, metade fica clara, metade fica preta e apaga. Porra, Fred, quanto você tem de internet aí? Cara, em teoria, 10 megas, na prática, não. Nossa. Caralho, o cara quer internet só pra ele, meu. Larga que isso? Por isso que eu tô me perdendo com a internet aqui, caralho. Puxou até a tela do Guizão barato, velho.